Ai, preguiça da porra. A vida segue, né? O barquinho vai, a tardinha cai. Esse cinema mais embolorado que o cérebro do Olavo de Carvalho. Vida um besta. E agora? O que, que eu faço? Lady Nefrit Missan me deu um pé na bunda no projeto Necrofílmico. Disse que filmes pop fazem muito mais mal à cuca das pessoas que qualquer outra coisa. Vai entender. Lorde de Ashagu, ainda desaparecido, com os tentáculos entre as pernas por causa dela. Eu nunca vou esquecer a história do sorrete. Mas e aí, que merda eu faço agora? Ah, quer saber? Foloda-se. Vou ficar de bobeira aqui, que aqui pelo menos ninguém tenta me matar. Ah, quem sabe, de repente eu faço até uma sessão de pornô chanchada. Só pra mim, assim? Tem ninguém aqui mesmo? O cinema é todo meu? Quem sabe uma seleção de Helena Ramos, Matilde Mastrana e Jadelle Fátima. Ai, ai. Depois um cigarrinho e eu saio desse cinema, velho. Ao menos uma vez, sabe? Ver o mundo lá fora, pegar um sol, admirar o arco-íris. Ei, puta ideia, cara. Arco-íris. Eu podia assistir o Mágico de Oz enquanto eu ouço a discografia do Ronnie Von. Dizem que dá um barato assim muito maior que com Pink Floyd. Gênio, porra. Você é um gênio. Deixa eu ver aqui. Eu tenho o rolo do filme aqui em algum lugar. Não, não. Essa aqui é a versão com Michael Jackson. Não. Aqui. Não, não. A versão dos Trapalhões também não rola. Quem sabe a versão brasileirinhas em que o arco-íris é tatuado na rola do Catra? Ah, melhor não também. Ah, achei aqui. Deixa eu pegar. É, aqui onde estou, esta é minha estrada, por onde eu vou. E aí, bicho? Firmeza. De Ashagu, Lorde, quero dizer, o que o senhor tá fazendo escondido atrás desse rolo de filme e fumando erva cidreira ainda por cima, cantando Azimuth? Dê seu respeito, Deus do Caos. Se é por causa da tua chefe, é melhor o senhor saber que... Não, que isso, comigo não, violão. Pensei nessa história de dominar o mundo. E pra quê? Já tá dominado mesmo e nem é por mim. Prefiro ficar aqui de furúnculos pro alto, vendo a eternidade passar. Mas fala, o que, que tu tem aprontado, bicho? É, bem, nada realmente. A vida anda meio morta por aqui. Eu ia assistir o Mágico de Oz pra ver se botava uma cosquinha no cérebro. Mas olha só, não é que esse gorgonzola que você tem no crânio peida bem de vez em quando? Tô dentro, adoro esse filme. Sempre tive uma coisinha pela bruxa malvada do oeste. Vamos assistir junto, mortal. Deixa só eu pegar a pipoca aqui. Ah, você vai adorar essa pipoca. É uma receita nova, toda salpicada de almas de membro do MBL. Você fica arrotando ovo podre por uns dias depois, mas olha, vale a pena. Te falar, eu tô muito no barato de ver um filme, bicho grilo, saca? Se liga, desliga, cai na estrada, e o Mágico de Oz é perfeito pra... Não, não, peraí. Ao invés do original, eu tenho uma versão melhor aqui pra recomendar. Bem na paz e viajandona, tá me entendendo? Tá bem aqui, numa das dobrinhas do meu reino em algum lugar. Faz assim, só pelos velhos tempos, vamos assistir um cineminha bem louco, valeu? Vai ali, passa teus recados, chama uns parça pra assistir com a gente e pede umas pizzas que eu tô numa larica gigante. Anda, vai, vai, vai ser divertido, vai. E agora? Eu não sei se eu fico feliz ou triste, mas uma coisa eu tenho certeza. Eu posso não ser o Homem-Aranha, mas que tem algo tilintando na minha cabeça e dizendo que vai dar merda... There's no trailhead. But there is a trailhead. You've seen it? There's even a marker. It says Yellow Brick Road. Bom, vamos lá, deixa eu aproveitar que eu ainda tô vivo para passar uns recadinhos bem curtos. Ouvintes do Teatro Escuro, do Culto ao Mestre de Ashagu e demais apaixonados por macacos voadores assassinos, não esqueçam de comentar para termos noção de quantos estão aderindo à seita do Necrofílmico. É arroba Pensador Louco no Twitter, Teatro Escuro do Pensador Louco no Facebook, Sinal Demais Pensador Louco no Google Plus e o e-mail é pensadorlouco@gmail.com. Assinem nosso feed em feeds.feedburner.com/plcasts ou achem o link no post que ele tá até em QR Code. Ajudem o Teatro Escuro a continuar, porque do jeito que ele tá doidão, eu vou acabar tendo que levar de Ashagu à força para um rehab. Vocês podem ajudar e muito apadrinhando os podcasts ou fazendo doações únicas, tanto pelo Padrim quanto pelo PagSeguro, que isso é imprescindível para os podcasts continuarem rolando. Para vocês entenderem, é uma doação de qualquer valor a partir de R$1 e vocês dão aquele help essencial para eu costurar minha alma e meu cu depois de cada episódio. Sério, eu não conseguiria isso sem vocês. E justamente para vocês entenderem o que eu tô falando é que eu gostaria de agradecer aos e às padrinhos. Micaela Borges, nossa doutora casa da Cidade das Esmeraldas. William Floyd, do Ultra Combo Podcast e do Fermata, que derrete bruxas do mal só com sarcasmo. Tainê Souza, do podcast La Siesta, que tem muito mais coração que qualquer homem de lata. Luciano Munhoz, do podcast Papo de Louco, um doido que até o sobrenome rima com Oz. Anderson Negão, do podcast Chorume, um padrinho com muito mais cérebro que o espantalho. William Vulto, do blog Lugar Nenhum e do podcast Observador Quântico, o cara que é uma sombra na podosfera muito melhor que qualquer mago velho e careca escondido atrás de um espelho. Tiago Trabuco, do NPcast, um brother sábio que nem a coruja conselheira. Matheus Mantuan, do portal Curva de Rio, que parece um leão juvenil e só não é covarde. Yuri Brawley, do MongeCast, um monge tão esperto e ligeiro quanto o coelho de canela. Renato Petilho, dentista CSI de Oz. Diego Fávero, mais valoroso que um exército de soldados de latão. Diogo Bob, dos podcasts Galera do Raul e Mundo de Bob, o cara que rosteia podcasts como um furacão texano. Jorge Augusto, do Anime Sphere Podcast, um soberano dos animes melhor que o rei de Benny. Julian Catino, do podcast Por Outro Lado, um dos poucos guias certificados da Estrada de Tijolos Amarelos. Jeff Guimarães, do podcast Tenistas em Ação, que já jogou tênis contra Orro, o Sortudo, e venceu. Roger Bittencourt de Miranda, do Ritos e Rituais, que já assistiu Pink Floyd ao vivo enquanto ouvia a trilha sonora do Mágico de Oz só pra inverter as paradas. José Exor Neto, o Mr. Muffin dos Mainframes lá de Brasília. E por último na lista, mas não no meu coração, Fernando Ferox dos Santos, da comunidade Linux, que fez uma doação maravilhosa este mês, muito mais valiosa que quaisquer sapatinhos de rubi. Obrigado de coração pela ajuda de vocês, obrigado aos novos padrinhos que decidirem ajudar a partir de agora e, supondo que eu não sobreviva a mais uma sessão de cinema com Dear Chagur e tenha minha alma esmigalhada e esfregada no chão deste velho teatro escuro, ainda assim, minha devoção a vocês sempre continuará. E claro, aproveitando que provavelmente eu tenho pouco tempo de vida antes de ser chacoalhado nas mãos do Lorde do Caos, vamos falar da Infinity Tour. Oh, yeah. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo sem precisar ser arrebatado num tornado violento. Infinity é turismo do jeito bom, sem chance de se perder em uma terra estranha. Portanto, caiam dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity, a qual sabe que viajar pode ser sim um lugar muito melhor que o lar. Turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver um mundo que vale a pena conhecer. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo para te tirar da depressão. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo rightjabladobladoblado.infinity.tour.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer ver o mundo sem bruxas verdes te enchendo o saco. Ainda mais, faça parte do nosso grupo no Telegram. Assim como no tema deste episódio, lá é uma viagem maravilhosa por uma trilha de cabeças doidas sempre dispostas a trocar ideias. É só vocês irem em telegram.me/pensadoresloucos sem espaço e no plural para fazerem parte do nosso hospício cultural. É, pronto, mestre. Recados passados, eu tenho dois amigos ali na bilheteria esperando para entrar. O senhor poderia, assim, por favor, largar esse narguilé e me contar que filme vamos assistir? Só para eu saber o que me espera, por que esses pratinhos com amoras em cima das cadeiras? Pra que esses chapéus fedora? Aquela vitrola velha tocando música sem parar? Isso aqui afinal vai ser uma sessão de cinema ou uma festinha hippie da terceira idade? Ei, relaxa, Silverne. É só pra criar um climão mais aconchegante. Você tá muito estressado, precisa de uma massagem, um shiatsu, algo assim. Deixa fluir, fica tranquilo. O filme que a gente vai ver é bem melhor que o Mágico de Oz, cara. Pode botar fé. Vai arrebentar a boca do balão. É um road trip bem acolhedor. Ok. Com o senhor falando assim, eu até perco um pouco do medo. E tem razão. O Mágico de Oz é mesmo um road movie bem maluco, assim. Fiquei curioso, mas o senhor tem que entender. Depois de ser torturado, esfacelado, escangalhado, defenestrado, morto e ressuscitado várias vezes só pra começar a me ferrar de novo, eu tinha ficado meio que paranoico, sabe? Mas... assim é bem melhor. Tô até mais em paz. O senhor pode me dar o rolo do filme pra eu colocar no projetor e chamar os brother? Mas claro, humano imprestável. Toma aqui. Beleza, então. Eu vou ali... Ei, peraí. Isso aqui não é uma versão do Mágico de Oz. Isso aqui é Yellow Brick Road. Por favor, por favor, por favor, não faz isso comigo. Mas que bobagem. É uma versão em si. É até melhor se me perguntar. Vai lá, vai. Vai, vai. Eu vou acender um cigarrinho de Belladonna enquanto isso. Vai. Não, não, socorro, esse filme não. Mago de Oz, se tu tá me ouvindo, me tira dessa, eu juro. É o meu desejo, eu aceito qualquer merda que você me fizer, menos Yellow Brick Road, fudeu! Atenção, atenção, o cinema do Teatro Escuro já vai começar. I'm the only one here? No, sir, I'm also here. Not too late, am I? You hear about Fryer, New Hampshire, that old road. what you're asking for, there are certainly those who would prefer you didn't have it. Mas então, olha aí, galera, desculpa, eu tava tratando de uns assuntos ali na outra sala, desculpa ter feito vocês esperando, que bom ter vocês duas vítimas, quer dizer, dois amigos, cara, tão importante, cara, pô, estamos aqui agora para gravar um necrofilme, como vamos falar do filme Yellow Brick Road, que nunca foi lançado no Brasil, e que numa tradução aproximada seria como Estrada de Tijolos Amarelos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Almir, fala um pouco de você. Então, eu sou o Almir, sou podcast, participo do Curva de Rio. Ultimamente estou um pouco afastado, mas eu participo sim. E participo aqui do Isadoff, e do Anime Sphere e do podcast que os caras me gritam para me participar. A gente tá participando aí. Muito bom. Diego Fávero, nobre padrinho, cara. Você já participou, se eu não me engano, de um Exadoff, mas é o teu primeiro podcast sério. Oh, muito obrigado pelo convite aqui, Pensador. Olha só, muito, muito feliz de estar aqui, mas assim, eu só queria perguntar, pra que essas tiras de couro aqui mesmo? Não. Isso aí é só em caso de alguém tentar... Desculpa, é por segurança, sabe? É pra, tipo, cinto de segurança pro cinema, mas... Não presta atenção nisso não, cara. Vai ser tudo de boas. Tá, entendi. E minha família? Você prometeu que eles iam ficar bem? Eles estão bem? Tá todo mundo bem, assim... Estar bem é um conceito muito relativo, né? Você sabe que a Ripa tá aqui do lado, né, Pensador? Tá ligado. Eu sou Diego Fávero, eu sou... orgulhoso padrinho aqui do Teatro Escuro do Pensador Louco. Eu sou só um amante de filmes, podcasts e tenho uma modesta biblioteca. Muito e bom. E é isso aí. Grande Almir Ribeiro, por favor, me diz assim, se você entrasse numa locadora agora e pegasse o DVD de Yellow Brick Road, que nunca foi lançado no Brasil, então, portanto, ele não existe, mas se você nunca tivesse ouvido falar sobre o filme e virasse a capa para ler a sinopse e entender o que te faria levar esse filme para casa, conta pro pessoal, assim, qual a sinopse do filme seria, mais ou menos. Ia estar assim, a história de uma equipe que vai numa cidadezinha chamada Fria, perto da Segunda Guerra. A população da cidade encontrou uma trilha e seguiu por ela, e as pessoas da cidade não sobreviveu ninguém, a única pessoa que sobreviveu voltou louca, e essa história ficou oculta. Um escritor de histórias perdidas junta uma equipe pra ir atrás dessa trilha e ver o que aconteceu mesmo, e aí a merda começa. Olha aí, é muito bom. E você pode falar pra gente qual é o elenco principal do filme? Aliás, é quase praticamente o elenco inteiro do filme. É, o elenco do filme, ponto, né? É Mark Lariano como Ted, Casey Freeman, é Freeman, né? Cassidy Freeman. Como Eu só vou corrigir nesse pedaço porque eu tenho uma paixão incondicional pela Cassidy Freeman, que eu acho uma atriz fantástica, e eu acho ela uma fofinha também, e porque ela fazia a capanga do Lex Luthor no Smallville. E eu tenho um crush eterno por essa atriz, cara. Eu gosto muito dela. A Nessa... Mano, os nomes... Agora começa a ficar ruim. Ramsey. Com Melissa. Alex Draper como Walter. Clark Friedman como Daryl. Ana Leslie como Liv. Tara Giordano como Gil. Como Gil, a estagiária, né? Que ela nem é referente. É, a estagiária. Coitada. É que nem contigo. O sobrenome dela é a profissão. Ela é Jill, a estagiária. A estagiária. Sir Morey como Si. Esse eu achei o nome mais escroto. Sim. É Sai. Eles falam Sai. E Wilcox. Esse daqui como do que? Usher. The Usher, como The Usher. Você quiser. É um termo usado nos Estados Unidos que define tanto o gerente do cinema quanto o lanterninha, o projecionista. Oh. Pra quem não lembra o que é lanterninha... Lanterninha era assim, quando a sala tava escura do cinema, era o cara que ia com a lanterna mostrando a você onde era o teu lugar pra você se sentar. Uma coisa que já foi abandonada há muito tempo no cinema. Não, você acha no cinema ainda, mas ele vai pra pegar os vagabundos que fica colocando o pé lá em cima das cadeiras. Opa, very nice, não sabia. Aqui em Santa Catarina não tem mais não, mas muito bom aqui saber. Tem. E Diego Fávero, meu amigo, fala um pouco pra gente da produção do filme. É, esse filme ele teve um orçamento relativamente baixo, né? Até pelos poucos atores e por não ter tanta locação, né? Ele teve um orçamento de aproximadamente $500 mil, meio milhão aí. E é interessante que, apesar de desconhecido, ele teve um faturamento até que bom, de cerca de $9 milhões de dólares até 2015. Pois é, cara, fatura incluindo DVD e Blu-ray. E olha que ele nunca foi lançado no Brasil, né? Mano, essa grana aí, já pensou que o cara gastou? O cara gastou 500 mil e ganhou 9 milhões, velho. O cara ficou feliz pra porra, velho. Pô, é tipo que nem aquele maluco lá do Atividade Paranormal, que gastou 115 mil e faturou 100 e caralhada milhões, cara. É assim, receber tudo isso de volta não é regra. Geralmente, um filme é considerado um sucesso se ele tem 3 vezes o orçamento em retorno, né? 9 milhões é muito mais que 3 vezes do que... É considerado um sucesso se ele tem esse retorno no cinema. As vendas de DVD e Blu-ray, elas são consideradas apenas patch, assim, remendos pra ajudar no... É que não sabemos quanto ele faturou exatamente no cinema, mas de maneira geral ele foi lucrativo. Sim. Ah, mas 500 mil só foi no Jeep. Desses 500 mil, deve ter sido 250 mil pros atores e 50 mil no Jeep. Então, é interessante que esse filme ele foi produzido muito rápido. Ele teve 20 dias de produção. E ele é dirigido e roteirizado por Jesse Holland e Andy Milton. Foi produzido pela Point North Films. Trilha sonora original de John Dunkelworth. Trilha sonora, ela tem Chopin, Bing Crosby, nossa, John Etheridge. E ele tem 98 minutos de duração. Muito bom, muito bom. The second one's the Oz movie. They found it left in the projector. Mas então, agora que chegamos na parte em que a gente vai mostrar como é o filme em si, sendo o filme drogado que é, eu imagino que vocês concordem comigo que esse filme foi escolhido por Lorde de Ashagur por ser extremamente drogado de se assistir. Drogado é teu passado, infeliz. Esse filme é um filme tranquilo, é um filme família. Pense nele como um filme do Benji ou da Alessia, só que com pessoas. Esse daí é passado pros cracudos lá de Osasco. A galera da Preda vai fumar uma na esquina e assistir ela ao Brick Road. Os caras falam, eu já passei por isso. Já passei por isso semana passada. Excelente. Mas vamos lá. Diego, como é que o filme começa? Então, o filme começa com um texto explicando o background da história, né? Que ele conta como... O que aconteceu antes dos acontecimentos do filme. Que ele passa um texto dizendo que os habitantes de Fryer, eles foram por essa trilha e ninguém voltou. O único que voltou, ele é entrevistado num áudio por alguém militar. Só que essa pessoa que sobreviveu, a gente consegue ver que ela tá em frangalhos. Ela não consegue sintetizar uma única frase. Pelo que o próprio entrevistador fala, ela parece sempre estar cobrindo as orelhas com as mãos e ela parece estar em muita dor. Muita dor. O que parece que o cara que sobreviveu era militar também, não era? Não, eu acho que ele era da cidade. É, o filme abre com essa narração de áudio lá dos anos 30 para os anos 40, falando de um áudio que seria como se fossem os investigadores falando e passando esses dados, né? Que os habitantes da cidade um dia, por qualquer motivo que seja, resolveram subir uma trilha, nunca voltaram, voltou deles só um, a maioria morreu, os corpos que não foram encontrados simplesmente desapareceram, e a entrevista com esse sujeito que sobrou foi completamente incoerente, porque o cara não fazia sentido por si só. E isso foi considerado um assunto, não sei se militar ou se um vexame para a nação, ele foi trancado. Mas tem mais informações que eles passam ali no início. Almir, o que eles falam mais lá? Ah, eles dão o número que é referente ao número que eles citam, que é o 63... O caso, né? É, o número do caso, que é o 6370-8MA-90, que os dois primeiros números, o 63, ele... Se você virar o... É, se você vira, assim... Se você virar o 9... Uma liberdade poética, né? Você vira de cabeça pra baixo, o 63 vira 39, né? Isso, vira 39, que é o ano do primeiro filme do Mágico de Oz. E é muito engraçado que o próprio nome do filme, Yellow Brick Road, né, Estrada de Tijolos Amarelos, é um dos temas fixos do Mágico de Oz, né, que é uma coisa que é muito recorrente durante o filme em si, né? Sim. Mas você tava falando dos números. E o resto do, do numerais é tipo um anagrama pra tornado. É, se você... É, é se você bate o olho no, nos números, é, sua mente já, já tenta ler e fica tornado. Fica 63 tornado. Isso, isso, exatamente. Como era o que acontece no Mágico de Oz, né? Quer dizer, o que dá um start na história, né? Isso, é, exatamente. Pra aqueles de vocês ouvintes que nunca assistiram ou ouviram sequer falar da história, supondo que exista algum, é a história de Dorothy e seu cachorrinho Totó, que foram carregados por um tornado pra um mundo mágico. Mas, é, enquanto ele vai falando isso, a narração, ao invés de ser uma tela preta, vai mostrando fotos da investigação, muitas fotos de cadáver, muitas fotos de atestado de óbito, etc e tal. E, Diego, vai daí. Não, e assim que a narração termina com fotos de cadáveres e atestados de óbito, a gente vê o Ted, que é o, a gente pensa, o protagonista da história, andando pelo corredor do que parece ser um órgão público, sabe? Tipo o correio, assim, quando você quer ir buscar, não, só que tá deserto. E a gente vê que ele é um cara muito atrasado, porque ele grita, tem alguém aí? Aí alguém fala, tem, mas eu? E mas a gente vai fechar em 2 minutos. Ou seja, o cara chegou em cima do horário pra conseguir o que ele queria lá, que, o que, que ele queria lá? Documentos a respeito do caso que aconteceu em 1940. Por quê? Porque ele é um escritor e quer escrever um livro. Pelo que dá pra entender da profissão dele até então, isso vai ser melhor definido depois, ele é um historiador, ele trabalha com um grupo de historiadores e eles gostam de escrever livros ou resolver, assim, casos controversos da história pública norte-americana que nunca foram dados a fim, que nunca tiveram um encerramento, por assim dizer. Ele é fissurado em ter respostas, essa é a noia dele, ele tem que ter resposta. É, tem razão, concordo com vocês. Mas daí ele pergunta se tem alguém ali, não tem ninguém aqui, aí uma voz fala, não, eu tô aqui. E ele vai pra um guichê cujo vidro é muito esfumaçado, parece sujo mesmo de propósito. Parece sujo, é? Exatamente. Na verdade, os caras estavam fumando baseado do outro lado, que já tinha dado a hora deles. Eu não duvido que seja isso. O único cara, né? É, um tiozinho lá fumando o back dele de boa, e o cara, puta que pariu, chegou o cara agora. Tem que atender mais um, que merda. Ele pede pelos arquivos, o sujeito pede uma identificação pra saber que é dele, e o cara entrega um calhamaço de folhas e fala aí, ó, é, tá tudo na tua mão agora, você pede desculpa pelo inconveniente do tempo, que isso não é mostrado no filme, mas do tempo que ele tentou conseguir aqueles documentos de forma infrutífera, e fala que o pessoal lá do suposto órgão público, que eles não falam o nome do órgão em momento nenhum, queria pedir desculpa pela inconveniência que causou pra ele, o Ted e a esposa dele, mas que eles provavelmente não falavam sério, mas que ele, por si só, tava pedindo desculpa. Então ele entrega os documentos pro Ted e fala assim, a partir de agora o filme é todo teu. Em outras palavras, a pique é sua, fiote. É. É interessante que o atendente fala, ele vai achar o que procura, mas que não é o que ele espera. Sim. Pois é, verdade, tem razão, tem toda razão. O tiozinho no começo já dá o spoiler de tudo do filme. É. verdade seja dita, esse filme, ele é, eu considero, e ouvintes, vocês vão notar isso quando vocês assistirem, vai ter aí no post um link pra vocês assistirem o filme depois, e vai por mim, vale muito a pena assistir o filme. Vocês vão ter a noção de que o filme, depois que você assiste, você nota a quantidade de pegadinhas que você tem ao longo da história, que já te explicam tudo sem explicar em momento nenhum. Então é um filme bem capcioso, por assim dizer, né? Aí logo em seguida a gente tem título sobre tela preta, e aparece agora o Ted conversando com o que parecem ser os dois sócios dele, né? Que na verdade é a esposa e o sócio. Isso, a Melissa e o Walter. Que o Walter não é bem o sócio dele, não. É tipo cara que ajuda na parte psicológica, mas ele não é o sócio dele. Porque tanto que o cara tá se despedindo, falando, vou embora, tô saindo fora. Pelo que deu pra entender, eles tinham terminado algum projeto semelhante recentemente e a parceria deles tinha acabado. Eles não tinham mais o que fazer. Pelo que eles falam no diálogo... Sim. O Walter ia ficar pra trás dando aula em alguma universidade obscura por aí, e o Ted e a Melissa iriam partir pra outro projeto em algum lugar. Então eles se reúnem pra tomar umas taças de vinho e celebrar que eles concluíram o trabalho e tudo mais, mas é o momento de partir cada um em sua carreira solo, né? No caso, isso. O Ted é fotógrafo, a Melissa é uma mais coordenadora de campo da situação, e o Walter, ele é um psicólogo da galera, né? Ele tem um trabalho mais mais sociológico sobre cada empreitada em si. A Melissa é a única que não tem uma função definida, né? Ela parece muito mulher acessória desse filme, ela, cara. Ela é administração. Ela é administradora. Não chega a ficar claro nisso, mas ela, é ela que decide. Entre os dois ali, até certo ponto, pelo menos, ela é a batedora de pau de mesa do casal. É ela que decide quais vão ser as ações. É, aí eles estão se despedindo aí na frente da lareira. Uma cena até que interessante. Eles estão, tipo, como parceiros mesmo. Uhum. E aí o Ted solta o dossiê. Tipo, aquele catatau na mesa. Pá! É, pois é. A gente não precisa se separar ainda, né? A gente tem uma coisa... Sim, temos um último caso aqui. Talvez o maior deles. Não, e aí, a hora que eles decidem que eles vão, eles começam a tentar contatar alguém do povo. Só que é interessante que isso, com mensagem de celular, né? Que todo mundo naquela cidade é absurdamente hostil. Eles não querem que eles vão... Que tenha uma equipe investigando esse caso, investigando essa estrada, ou fazendo essa trilha. Inclusive, tem alguma mensagem que chegou a falar que a gente mora aqui pra que pessoas como vocês não entrem aqui. É, o assunto é completamente tabu, né? Eles vão espalhando... As cenas mostram eles espalhando fotos e documentos e tal, fazendo aquele mapa de planejamento, assim, no supostamente no AP que eles dividem os três. Dá pra ver aquele BlackBerry que em 2010 ainda era relevante. E as mensagens de áudio são extremamente, extremamente hostis, assim. O que vocês vêm fazer aqui e tal? A gente vai fuder com... Não com essas palavras, mas... Vocês vieram aqui, vocês estão fudidos e tal. Sim. Mano, é até aquilo. Esse filme, ele tem uma pegada meio Lovecraft, velho. Tem bastante. Tem razão. O medo do desconhecido, assim, como isso. Se aquela cidade, a cidade de Fryer, ou que foi supostamente reconstruída depois daquela tragédia que aconteceu lá nos anos 30 pros 40, tivesse ficado, o povo que a reconstruiu deixasse aquilo guardado, que nem a Perpétua guardava a jeba do marido embaixo da cama, lembra? Não é, guardava na caixa. É um negócio que tá ali e eu uso de vez em quando, mas você não pode ter acesso a isso. Exatamente. Pronto, você tinha que estragar o filme pra mim desde já, não é? É algum tipo de fixação que você tem, eu nunca vou entender isso. Que inferno. Uma das mensagens diz que a única coisa que a cidade disponibiliza pra ele é que eles vão ter um ranger, ou seja, um guarda florestal, que vai poder acompanhar eles durante a viagem, mas que de resto eles estão na merda e pronto. The second one's the Oz movie. They found it left in the projector. E aí eles se reuniram numa lanchonete e aí a gente vê que a equipe tá até que bem preparada. Sabe essa coisa de filme de terror que geralmente eles vão em grupo de jovens só com uma câmera sem preparo nenhum? Não, eles são preparados. Você vê que eles têm um ranger, que é um cara que conhece a trilha, conhece de mato. O ranger é o único cara que se apresenta que não é conhecido, porque o resto da equipe já parece que são... Aquela equipe ali parecia a equipe que acabou de se formar na faculdade, velho. Pegou o primeiro trampo, pelo menos aqueles dois aqui, ó, os dois... Cartógrafos? Os cartógrafos e a estagiáriazinha besta. Não, a estagiária sim, mas os cartógrafos até que fica uma impressão deles serem experientes. E isso é uma tacada de mestre, porque, pô, eles vão pro meio do mato, pra um lugar que não é mapeado. E eles levam cartógrafos pra fazer o mapa, claro. Eles não vão só escrever sobre o caso do... ou tentar... Eles vão mapear o desaparecimento em si. Mas eles querem mapear uma trilha que nunca tinha sido mapeada antes. Exatamente. Tipo, virar um ponto turístico, praticamente, né? É, saudar uma dívida que a história norte-americana tinha com relação àquele lugar e o tabu que existia com aquilo, né? Sim, sim. E ainda tem o toque de mestre, que é o Walter, que seria o psicólogo, pra manter a equipe unida, né? Exatamente. Que seria a função dele. O Walter, eu vou ser sincero pra vocês, eu acho que dentre o grupo ali, apesar de o Walter, o Ted e a Melissa serem os autores do projeto final que sairia quando eles resolverem o problema, eles são uma equipe, mas o Walter tem sua própria agenda ali dentro. Enquanto o Ted é o fotógrafo e a Melissa é a gerente administradora. Administradora da parada, o Walter tá ali justamente pra dar o perfil, pra registrar o perfil psicológico, mental, né? O que eles falam de behaviorismo, né? Perfil psicológico de cada um. Então nós temos o Daryl e a Erin, que são cartógrafos, eles fazem mapas, pra quem não entende o que cartógrafo é. E são irmãos. Eles são irmãos no filme e na vida real. A Cassidy Freeman e o outro, o ator que faz o irmão dela, porque eu não vou lembrar o nome dele agora, porque eu só tenho olhos pra ela. Tem a Jill, a estagiária. A Jill, a estagiária, ponto. Isso não lembra pra vocês aquela história do contínuo do José Wilker? Sim, chegar sim. Assim, você não é operador de GPS, você é Estagiário. E você é um filho da puta! Mas então, eles estão numa lanchonete, comemorando assim, fazendo a reunião, e eles apresentam o Sai, que é o Ranger, o guarda florestal cedido pela cidade, o único recurso cedido pela cidade, que vai acompanhar eles na jornada, porque o cara é tipo o Bear Grylls da galera ali, é o cara que sabe se virar no meio do ambiente hostil, né? Na verdade é o cara que todo mundo da cidade detesta, né, velho? Ninguém gosta dele. Por eliminação, caralho, não tinha percebido isso. Genial, Almir, porque o negócio é tão tabu e ninguém quer que aquilo aconteça. Então eles mandam um cara, tipo assim, vai lá, ó. Você tá fudido mesmo, vai. Ninguém gosta de você, acompanha eles lá. Vai, chatão, vai lá. Vai com Deus, tomara que não volte. Excelente. Eles estão lá, eles fazem aquela reuniãozinha simples, não sei o quê. E é uma coisa interessante porque isso a gente vai voltar mais à frente, depois, quando chega o rango, eles pedem e por incrível que pareça, todos eles recebem a mesma comida da mesma garçonete, que são panquecas com amoras, né? E aí tem uma coisa que a gente vai pensar, de repente, lá pro final, e mais ouvintes, guardem isso na cabeça, que quando tá todo mundo naquele clima fraternal, assim, caralho, isso vai dar muito certo e tal, o Ted e a Melissa se abraçam, assim, encostam a testinha um no outro, assim, bem cuti-cuti, e você tem um som como se fosse uma ruptura, um vidro quebrando, alguma coisa assim. E corta a cena e vai pra preparação deles. Almir, como é que é a preparação? O que, que eles estão fazendo? O Walter vai fazer a primeira entrevista psicológica. Ele pega o Ranger odiado por todo mundo, né? Vai lá, pergunta primeiro qual era o nome do Ranger. Ele filma numa handcam, né? Todos os registros psicológicos. Uma coisa que vocês têm que entender, ouvinte, isso não é um filme de found footage, mas tem momentos que aparecem somente documentados por câmera, que no caso é o Walter. Não, o Walter. Isso. Ele tá gravando uma TechPix dele. Então, ele pergunta pro Sai qual era o nome dele e qual era a função. Aí o Sai putaço fala, você sabe qual que é a minha função. Aí você já vê porque ele é odiado pela cidade. Ele é o toscão, né? Do... Isso. Ele é tosco, ele é estranho. Ele é babacão. É. O Walter pergunta pra ele o que a cor vermelha lembrava pra ele. E ele fala, morangos e cereja. Aí ele fala, beleza. Vida que segue. Mas que significa que você é normal, foda-se. Exatamente. Acabou isso, eles arrumaram lá no Jeep, que é um Jeep Argo, pelo que eu vi na produção do filme. Sim. Eu não entendo nada de carro, não sei o que é um Jeep Argo, mas... Aí o cara não é bem um Jeep, né? Não, é tipo... Ah, é aqueles Jeeps que o povo vai pra Duna de Natal. Ok. Vocês veem eles arrumando suprimentos e mochilas e etc e tal. O carro que vai levá-los, apesar de eles estarem dois, eles têm esse Argo, que não é um Jeep, é um off-road genérico qualquer, e eles têm uma picape até chegarem na cidade de Fryer. Quando eles chegam lá, Diego, o que é que acontece? E é curioso que, assim, primeiro que o Daryl, que é o cartógrafo macho, ele leva cachaça. Ah, né? É justo. Não pode faltar. Leva uma garrafona, mas é um garrafão de Jack Daniels, né? É Jack Daniels, eu acho. E é curioso que, pelas coordenadas pra onde seria, iria começar a trilha, ou seja, não tem nada. As coordenadas que o cara lá, o maluco lá do órgão público deu, né? Eles terminam na frente de um cinema. É, vai parar no cinema. Ou seja, a coordenada tava errada, né? Mas será que tá acontecendo esse negócio? Não, aí eles resolvem entrar no cinema pra ver se a trilha tava lá dentro, né? Vai saber. E aí eles veem, cara, o atendente mais descontente com o trabalho do mundo. Sabe aquele cara que já tá meio que puto da vida? O salário dele tá atrasado faz 3 meses, assim. Não, esse cara entra... Atendente, cara, é incrível. Eu gostaria de dizer, ouvintes, pra vocês entenderem, assim, uma pessoa que tem, assim, 2 ou 3 diálogos no filme inteiro e você consegue odiar aquela pessoa por isso. Não, isso é genial, que os caras falam assim... aqui é que começa a trilha de Fryer. Aí ele fala, pô, vocês são retardados, isso aqui é um cinema. Por que vocês estão aqui, velho? Eu tô tentando mudar isso aí. Vocês não têm nada pra fazer da vida. É legal que o irmão da Erin, o Daryl, que até então é o apaziguador da galera, quando o pessoal ia se juntar pra xingar, ele vira pro atendente e fala, cara, você é o máximo, cara, eu te adoro. Pra acabar com a situação. O Daryl é todo fanfarrão, né, cara? É, ele é o... Como é que eu vou dizer? É, ele é o ele é porra louca do bagulho. O Ted, ele troca olhares lá com a pipoqueira. A pipoqueira vai pra trás e o Ted, por algum motivo, vai atrás dela. É, ela dá aquele olhar do tipo assim, não olhe pra mim, mas veja pra onde eu estou indo, né? Eu sei de alguma coisa, mas não vou te contar. Então, enquanto o pessoal esmorece, assim, o pessoal fala, porra, sacanearam a gente, isso foi uma trollagem do caralho, vamos tudo pra fora. O Ted é o único que paga o ingresso do cinema e vai atrás da pipoqueira, né? Sim. É, a pipoqueira, ela pega uma pipoca pra ela e ela vai sentar num cinema que tá completamente vazio, exceto por ela, e o Ted... E vai ela vai assistir o filme. E ela vai assistir o filme, né? Tanto que o Ted senta atrás dela e pergunta, esse filme aí é sobre o quê? E ela fala, armas alguma grandes coisa, e tetas e explosões e o fim do mundo. É, isso... Não, e aí ela conta a história do avô dela, né? E ela fala que ela quer ir junto de qualquer maneira nessa expedição. Na verdade, ela levanta dali, ela fala, eu tenho que trocar o rolo do projetor, não sei pra quem, porque não tem ninguém dentro da porra do cinema. Ela leva ele, o Ted, até a sala de projeção e fala, olha, a maioria desses rolos aí são daquela época ainda. Pra você ter uma ideia, o pessoal lá que foi pra fazer a trilha de Fryer tava assistindo Mágico de Oz e o rolo do filme engasgou no projetor e não pode ser mais usado até hoje. E aí e o cara já vai meter na mão no rolo pra levar embora. É, ele bate foto e ela fala, ô filho da puta, eu te falei que você podia me citar como fonte do teu livro. Aí ele fala, não, o que que você quer? Ela fala, não, me leva com você. Não, e eles não queriam levar, né? Mas ela insiste, e beleza, eles acabam levando. Porque é aquela, né? Que não fora no mama, ela insistiu pra caramba, aí, ô, menina chata do caramba, vamos levar você pra você calar a boca. É, não, a menina fala altos horrores, assim, que ela ia com a galera dela pro início da trilha, que ela... Que ele fala, porra, pra que você quer que eu te leve pra algum lugar? Não tem uma trilha. Ela fala, não, tem uma trilha sim. Começa até com uma pedra. Tá escrito na pedra, Estrada de Tijolos Amarelos. O meu pessoal vai pra lá pra ficar chapado. Eu já andei os primeiros 100 metros, assim, e fiquei com um cagaço fudido. Ela promete de tudo, promete cozinhar pra eles, e ele acaba aderindo ela à equipe, e eles vão pra lá. E aí... Tem umas ceninhas, assim, de floresta passando e tudo mais, e aparece a pedra, que foi o que o Almir falou, né? É uma preda, tipo um mármore, um calcário qualquer, escrito Yellow Brick Road, com 666, tem símbolos de anarquia, um monte de pichação em volta e tal, e daí começa. A second one's the Oz movie. They found it left in the projector. Daí começa com uma foto no lixão, né, velho? A foto, um monte de lixo espalhado por toda ali. Se começa a trilha aqui, é aqui que vai começar. É, eles batem uma foto do grupo, né? Tem um monte de lixo, cadeira velha, pneu queimado e o Diabo 4 e... E aí a gente tem a segunda entrevista do Walter, né? Que dessa vez com a Erin. Pergunta o nome dela, ela fala, meu nome é Erin, eu não vou lembrar o nosso sobrenome. É, eles falam pra ela falar em blá blá blá, ela fala em blá blá blá. Ele pede pra ela escrever alguma coisa invisível com o dedo. Ela escreve amor e corta e segue a trilha. Eles estão simplesmente andando, as cenas vão... Não, o melhor é que, tipo, tá uma galera andando de a pé e o Terry e a mina dele vindo do jeepzinho. É, pois é, o jeep só tem assento pra duas pessoas, né? O jeep, que não é jeep, né? O tal do Argo lá, só tem assento pra duas pessoas e o equipamento. E o resto vai... O resto vai tomando sola no chão. Exatamente. É que ele leva os equipamentos pra fazer a cartografia, né? Pra mapear o local. A cartografia, a comida que eles têm, o que eles têm de água, etc e tal. E vai indo, chega uma hora que começa pela primeira vez o Sai, que é o ranger da galera, tem alguma serventia pro grupo, né? Que o Ted tá andando, a mata tá fechada, ele corta o rosto num espinho, e aí o Sai vem com aquele machete, assim, digno do Danny Trejo, e vai abrindo o caminho, assim, como se fosse uma trilha de demolição, né? Tem uma cena da Jill, a estagiária, contando pra Liv, que é a pipoqueira... Que se a Jill é a Jill estagiária, eu vou passar a chamar a Liv de Liv, a pipoqueira. E ela pega um negócio do chão e fala, não, você pode comer isso aqui são pepinos indianos. Tem o terceiro psico, a psicogravação, assim, de comportamental, que é justamente com o Daryl, né, o irmão da Erin. Como é que é o cara fanfarrão. Que é o playboy da galera, né? Ele chega assim e fala, faz alguma coisa aí. Faz um aí movimento ininterrupto. Faz um movimento repetitivo. É. E aí que ele faz, ele dá uma bronhada no ar. Nossa, se fosse um funkeiro, ele ia começar a dar sarrada. Não, mas é engraçado, essa cena mostra bem a personalidade dele, porque ele faz aquele símbolo da punheta, assim, e o Walter fala, não, já pode parar, mas peraí, eu nem cheguei lá ainda. Bom, eles decidem acampar e o Daryl, que é o irmão da Erin, o segundo cartógrafo da parada, faz a fogueira. E o Sai, que é o Ranger, tá olhando pra ele e ele fala: não, eu fui campeão no concurso de fazer fogueiras. Ele fala: não, como é que é isso? Não, é porque a gente, no tipo um grupo de escoteiros, alguma porra assim, a gente fazia concurso de fazer fogueira. A gente atava uma corda a determinada altura e quem fizesse uma fogueira que queimasse aquela corda primeiro ganhava. Eu fui campeão 4 vezes. E o Sai fala: ah, não, você é só um moleque, eu consigo fazer isso muito mais rápido. Babacão pra caramba. Né? Nem vou contar pra vocês o que a gente queima no abismo quando vai fazer esses concursos. Eles estão acampados de noite, e aí tem uma cena que eu considero interessante, porque a Melissa, a esposa do Ted, saca de um monte de bala. É, um monte de pirulito, bala, chocolate, doce, assim. Ela chega e fala: aí galera, o açúcar tá liberado, a gente não trouxe cocaína, mas a gente trouxe coisa melhor. Trouxe açúcar pra caralho. Não, o que eu acho mais curioso não é nem ela ter levado os pirulitos, é todo mundo ficar tão excitado com pirulito, sabe? Porque, assim, cara, são adultos, né? Tipo, pirulito, não, cara. Aquelas minas deveriam tudo estar na TPM, velho. E chocolate e açúcar é o que salva. O meu ver dessa cena, assim, especificamente, tem duas coisas. Primeiro, eu já participei de acampamentos algumas vezes, de expedições, assim, pro meio do mato, quando eu tinha disposição pra tanto. E o que você leva é o que o pessoal do exército chama de ração VO, VO de verde oliva, aquela ração assim, tipo de cachorro enlatada. É o que eles levam pra poder render mais nas empreitadas pro meio do mato. Então alguém chegar com um saco de açúcar puro pra você é a mesma coisa. É salvação, né? É, eu tenho LSD aqui. Nossa. Ao mesmo tempo, como esse filme tem muitas referências, além do título óbvio, tem muitas referências ao Mágico de Oz. É porque no Mágico de Oz tem aquele lance da Dorothy que chega no... Quando ela começa a andar, ela acha um campo todo feito. As plantas só serviam doces. Eram as plantas de cupcakes, as plantas de chocolate, as plantas de manjar, de pudim, do que quer que seja. E tem a ver, de certa forma, assim, porque esse filme faz muita referência ao Mágico de Oz. Sim, depois vem, eu acho que a melhor cena pra mim do filme. Uma das melhores. Que é eles lá, estão comendo chocolate pra caramba, de repente eles ouvem uma voz no meio do mato. Cara, essa cagaço. Eu vou levar a alma de todos vocês. Aí você puta, agora chegou o bicho. Olha o capa preta ali atrás. Aí de repente parece pula. Parece mesmo, né? Parece um Exu Caveira parado ali atrás, né? Eles estão reunidos e aí de repente. Para, eu ouvi alguma coisa. E aí de repente aparece no meio do grupo, assim, aquela figura ali de chapéu e. Aí pula no meio de todo mundo a porcaria do Derek com o chapéu que ele achou no meio do mato. Pois é. Aí... Não, as ideias, não. Eu achei o chapéu no meio do mato. Esse chapéu parece intacto, apesar de estar no meio do mato, não tá nem sujo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele na minha cabeça. Não, mas não, mas era um chapéu bonito, não, era um chapéu estiloso. Era um chapéu fedora. E eles param pra olhar: não, como assim você achou no meio do mato? Ele falou: não, eu fui dar uma mijada ali e achei o chapéu e achei bonito. E eles olham a etiqueta ainda é dos anos 30 e eles começam a teorizar que se é dos anos 30 era impossível que o chapéu tivesse tão intacto. E aí eles começam já a teorizar que talvez existam mais pessoas na floresta além deles, né? Sim. Aí o melhor é os caras perguntam: como que a gente vai guardar esse chapéu? Ele pega e fala: na minha cabeça. Mas essa é a única referência também a mais pessoas na floresta, né? Mais ou menos, né? A gente tem mais pro fundo, pro final, assim... Do meio pro final, quando começa a aparecer outras interferências, mas o que eu acho legal é que a única pessoa realmente incomodada com ele colocar o chapéu, que ele faz questão de guardar o chapéu e usar o chapéu, é a irmã dele, né? A Erin, que fala: cara, tira esse chapéu, isso é ridículo. Sim. É, parece que ela tá com medo do chapéu. É, pois então. A segunda é o Oz movie. They found it left in the projector. Bom, daí corta e a próxima pessoa a fazer a análise psicológica é a Melissa, a esposa do Ted. Que faz também normal, tranquilaça, assim. A única coisa, o azul te lembra o quê? Ela fala: não, me lembra amônia, cloro de piscina e etc. Oh, e aí eles começam a teorizar que em 1940 o avô da Liv teria 15 anos. Ou seja, ele fez a trilha, ele fez bem jovem. Exatamente. Uma época que ninguém prestava atenção em mapear as florestas do norte, né? Tipo, ninguém queria nem saber de mapear. Ela tem um argumento legal nessa parte, porque o presidente era o Eisenhower dos Estados Unidos naquela época, e os Estados Unidos inteiro tava programando assim, tava com medo da ameaça nazista e tudo mais, e que apesar daquele ser um lugar bem aberto a explorações, assim, havia muito lugar para crescer, ninguém se preocupava com aquilo. E que ela achava triste que, depois da tragédia e tudo mais, o que as pessoas na cidade de Fryer faziam, pelo que o avô dela contava, era ficar assistindo filmes. E ela fala especificamente, não, eles ficavam como gnomos na plateia olhando a Cidade das Esmeraldas, que também é uma referência ao Mágico de Oz. E daí ela fala um negócio estranho, que quando a expedição, o avô dela teria contado pra ela, quando eles foram pra expedição, eles levaram coisas estranhas junto com eles, roupas diferentes, como se fossem, em vez deles saírem para uma expedição na selva, que eles iam levar roupas de festa e chapéus e discos de vinil de música e etc e tal. Tipo, pra que levar disco de vinil na floresta, caramba? Pois é, não faz o menor sentido, né? E aí a Erin e o Daryl ficam mapeando os caminhos das montanhas, né? E ela é encanada com aquele chapéu, ela pede sempre pro Daryl tirar o chapéu. Ela é incomodada com aquele chapéu. Como se por ser irmã, assim, ela estivesse notando que tinha alguma coisa de errada, assim, que ele não devia usar aquilo. Sim. E é interessante que conforme eles vão mapeando, o GPS dá erro, né? Não, aí todo mundo olha pra cara da estagiária e falou que tava na mão da estagiária o GPS. O estagiário fez merda. Fez merda, você não quebrou? Eu não quebrou o GPS? O GPS tá falando que tá em Guam, mas não tá em Guam. Pois é, eles falaram, Jill, a estagiária, onde nós estamos agora? E ela olha assim e mostra a tela daquele GPS de 2010, ou seja, atrás, e eles estão em Guam. Mas só que é um puta GPS preciso, que o bagulho é da foto da Iazinha certinho. Exatamente. E aí o Ted até pergunta pra ela, você quebrou? Não, claro que não quebrei, só tá tudo estranho. E eles vão seguindo. E isso acaba virando uma brincadeira entre eles, né? Vira piadas. E sempre dá uma organização nada a ver, né? Tipo, a próxima vez, ela fala que eles têm Florença. Os caras começam a falar mamamia, não sei o quê. Os caras muito aloprados. Não, é muito legal essa cena, porque eles estão andando em fila na floresta, assim, como se eles estivessem atravessando a Bay Road na capa dos Beatles. É um plano aberto, mas você só vê as sombras dele andando. E aí você ouve uma voz, assim, que não aparece certinho de quem fala. Dio, estagiário, onde é que a gente tá agora? Ela fala, não, nós estamos em Florença. E todo mundo fala, ei, Espanha! E ela sempre vem por último. Ela é a última da fila. Sempre. Cara, porra, me deu uma pena da atriz que faz, da personagem da Jill, não da atriz, mas que ela é sempre largada por último, assim, é aquela que fica assim sobrando, é a estagiária mesmo, né? Bom, eles decidem acampar pra passar a noite, os dois irmãos, a Erin e o Daryl, começam a brincar de Unidun ter aquele tapa lá e não sei o que, aperto de mão, não sei o que e tal, eles ficam brincando e a Erin de novo tenta tirar o chapéu do irmão. Coitado, deixa o cara com o chapéu, o cara não tá fazendo nada. O cara tá quieto na dele, né? Aí aparece o Walter fica tirando calos, raspando calos da mão com o canivete, porque a vida dele de psicólogo no meio do... O cara mais suave do grupo tá tirando calos da mão com o canivete. E aí eles estão ali parados, e quando corta a cena eles já estão andando e eles param porque eles escutaram o som de alguma coisa que podia ser um moinho, alguma coisa, né? Um som repetitivo, assim, como... Na verdade, se você aumenta muito o som, na hora que você ouve isso, você nota que é só um disco de vinil rodando, mas eles falam que pode ser um moinho, pode ser alguma fonte de água, alguma coisa assim. E aí eles perguntam pra Jill, a estagiária, onde é que a gente tá agora? E ela fala que eles estão em Melbourne, na estrada. E o Daryl fala assim, um dingo pegou meu bebê, que é uma referência clássica ao filme australiano, né? Da mulher que perde o filho e ela é processada criminalmente. E ninguém acredita que um cão selvagem, quase um lobo australiano, tinha comido o bebê dela. E a Jill vai se encolhendo cada vez mais. No início ela tava até que feliz, né? Mas conforme vai passando, todo mundo vai fazendo, vai brincando com ela, vai ficando cada vez mais amuada, cada vez menor, né? Ela diminui. Se encolhe, né? O pessoal parece que se expande, tirando o Walter, que o Walter é o meio termo, né? É o cara que não fede nem cheira, mas ela vai se encolhendo cada vez mais. Você vai pegando todo mundo, tipo, o Daryl vai ficando mais loucão, mais aloprado. A irmã dele vai ficando mais ranzinza. E é justamente a Jill, a estagiária, que vai fazer a próxima avaliação psicológica. E ela fala que a lembrança mais antiga que ela tem é do gato, chamado Red. E o Walter pede pra limitar o gato. Cara, e ela limita de um jeito mundo. Muito estranho. Muito vergonhado isso, cara. Coitado, mano. Falou pra menina até nisso. Cara, estagiário sofre. Mas aí, tranquilo, eles fazem a fogueira, acampam mais uma noite, jantam e tal, mais trilha e tudo mais. E aí tem uma hora que é bem legal, né? Eles estão andando a equipe a pé, mais dois no Argo, e de repente para o motor, não sei o quê, eu escutei um barulho. E aí todo mundo para e era um cuco. E todo mundo, quando dá aquela respirada aliviada, começa uma música a tocar à distância, né? Um tema, não é o tema original, porque o pessoal do filme teve só 500 mil de orçamento, eles não iam conseguir comprar a trilha sonora do Mágico de Oz, mas é um tema adaptado, assim, uma cópia, gente boa, assim, do tema do Mágico de Oz. É, e aí eles começam a pensar, mas caramba, por que tá todo mundo ouvindo uma música aqui, né? Eles começam a teorizar se é interferência geomagnética ou presença humana, né? Porque... É, alguém podia estar tocando aquele som pra eles, né? É, mas o que não faria sentido também, né? Porque alguém iria anunciar a própria localização tocando uma música? Só que é interessante que essa música não parece vir de lugar nenhum. É, a música tá no ambiente, né? Ela tá no ar, tá no que ambiente. Cerca eles, né? Eles começam a teorizar que possa ser alguma alucinação coletiva, algum tipo de psicose viral que todos tenham pegado. Que a interferência de rádio, os caras, eles teorizam umas 300 coisas. O que acontece é que eles fazem essas teorias todas, né? E nesse momento, começa a virar, eles começam a tentar descobrir de onde vem a música. E isso aí é mostrado no filme como sendo uma série de fotos que o Ted tira, fotos em preto e branco. Então mostra fotos deles olhando a esmo e tudo mais. E mostra que o Daryl e o Walter saíram com o Argo em algum ponto e voltaram dizendo, olha... ela vem do fim da estrada, porque assim, não tem nenhum lugar ao nosso redor de onde teria vindo. E aí eles começam a tecer a teoria de que a população de Fryer, desaparecida, os vagantes, como eram chamados, poderia estar tocando aquilo. E aí eles falam, pô, será que a gente está louco? Não, a gente não está louco. E ao mesmo tempo eles começam a perceber que, muito ao contrário de ser só a Dewa estagiária, todos os instrumentos começam a dar pane, assim, os pedômetros dos cartógrafos não funcionam, a bússola não funciona e etc e tal. A bússola fica louca, né? Começa fica louca, a girar. Começa a girar, parece que vai levantar voo. Aí o Terry até fala que eles devem estar num triangulamento magnético. É, tipo o Triângulo das Bermudas, alguma coisa assim. Como se funcionasse como o efeito Coriolis. O efeito Coriolis, para vocês ouvintes que não sabem, é o efeito que faz, de acordo com o posicionamento da gente na Terra, faz a água do ralo descer numa rotação para um lado. Se você tá do outro ponto, a água desce em rotação contrária, porque a gente tá do outro lado do mundo. Ouviram, terraplanistas, filhos de uma puta? Essa aí é mais uma prova. Mas eles estão lá, eles concordam que eles não estão malucos, eles estão de noite no acampamento ali conversando e começa a surgir a probabilidade, a sugestão de que, porra, tá dando merda aqui, era melhor a gente voltar. E ninguém quer voltar, exceto o Walter, né? É o psicólogo que tá vendo a merda rolar, né, velho? Ele fala, mano, vamos embora. Ele tá vendo que o pessoal já não tá muito contente ali, né? Não, mano, o povo já tá começando a agir meio esquisito. É por isso que ele falou, mano, vamos embora. É, vamos embora, tá dando ruim. Só que eles já andaram por 5 dias, né? E eles já estão a 5 dias de distância com o equipamento, e se eles largarem tudo e forem correndo sem nada, eles ainda vão demorar 3 dias pra voltar. É engraçado nessa parte, porque o filme ele é tão fincado na mitologia criada, da forma que o Almir falou lá no início, que tinha um lance meio Lovecraft no filme, uma visão distorcida, diria, do Mágico de Oz, que cada personagem ali tem uma correlação ao Mágico de Oz. E eu acho que foi nessa cena que o Walter, que é o leão, o neutrão, não, o Walter não é o leão, não. De maneira nenhuma, eu acho que o Walter é o Totó, ele é o cachorrinho. É o cachorro. O Walter é aquele que ele é fiel aos amigos, no caso ao casal Barnes, né? O Ted e a Melissa. Mas ele é aquele que fica no... Porra, vai dar merda, acho que é melhor a gente vir. Mas eu vou voltar. Exatamente, mas o pessoal tá tão empolgado de estar ali e tudo mais, que já tá começando a agir meio estranho, que eles não se dão conta disso e cagam e andam, né? Que isso, vocês não têm capacidade de julgar a maravilha dessa situação. Eles estão todos perdidos, praticamente se sentindo drogados no meio de uma floresta com trilha sonora. O que poderia dar errado nisso, não? E vai rolar a festa, vai rolar, o povo da floresta mandou avisar. Daí a Liv fala que aquela música que tá tocando, porque a partir daí a música começa a tocar non-stop, ela fala uhum. que era o tipo de música que o avô ouvia na época da expedição original. E eles começam a traçar altas teorias, né? O próprio Ted fala que a única teoria que eles não tinham traçado até então é que aquilo fosse um ato de Deus. Como se o povo de Fryer tivesse chegado ali e descoberto o portal para algum tipo de deus pagão regional, assim. Uhum. E eles fazem relação com o mago, ok, o mágico de Oz, etc e tal. E eles imaginam que nos anos 30, assim, lá no início da Segunda Guerra Mundial, que se houvesse um mago, que alguém deveria fazer um desejo para que a guerra acabasse, que se podia pedir desejos ao mago. Mas que o Daryl fala, porra, mas se você for pedir desejos ao mago, o mago no filme do Mágico de Oz, na história do Mágico de Oz, era uma farsa, né? Ele era só um velhinho careca. Um ilusionista. Isso, um ilusionista, exatamente. E aí a Melissa, como todo mundo começa a perguntar qual desejo você faria, etc e tal, a Melissa é a única que vira e fala pro Walter qual desejo você faria. O Walter não responde, ela pergunta pro Ted, e o Ted fala que gostaria de encontrar com o mago, bater uma foto dele, assim, que era o único uhum. que gostaria de encontrar o mago. E aí passa. Guardem muito bem isso. Guardem muito bem isso. The second one's the Oz movie. They found it left in the projector. E no dia seguinte a música continua. E não dá pra saber de que lado que é o norte. Tipo, eles já estão. Os instrumentos já deram pane total. Não tem como saber como que é o norte. Tem aquela música infernal na mente de todo mundo o tempo todo. Mas o Daryl diz que ele sabe onde que é o norte. É isso que ele reforça o lance da triangulação magnética. E como ele e a irmã são cartógrafos, ele é o único que teria basicamente o cacife pra dizer onde é o norte, e que a música deveria vir desse ponto justamente onde o ralo desce, por assim dizer, né? E aí é a vez da Liv fazer o teste psicológico. O Walter pede pra ela fazer de trás pra frente o alfabeto, falar o alfabeto de trás pra frente, e ela não consegue. Eu aposto que Nicolas Cage conseguiria facilmente. E ela começa a ficar puta. Começa a ficar nervosa. Tanto que chega uma hora que ele fala, não, tá bom, para, não, agora eu vou terminar. Agora eu vou até o fim. Agora eu vou até o fim, e ela vai até o fim. Aí tem o acampamento, e a música aumenta. A música a partir de então, que era um tema, como a gente falou, assim, adaptado do Mágico de Oz, ela vira uma música de crooner. Crooner, pra quem não sabe, eram os cantores de rádio, assim, dos anos 20, 30, 40, assim, era como um Frank Sinatra, assim, aqueles cantores que apareciam sozinhos e falavam, assim, tipo um Roberto Carlos melhorado, por assim uhum. dizer, o cantor sozinho. E aquela música melancólica e etc e tal. É um novo acampamento e tem uma cena muito bizarra, assim, porque o Ted despiroca, assim, ele pega um pau do chão, assim, ele começa a dançar como se o pau fosse a bengala, ele pede o chapéu pro Daryl e ele fica dançando. Não, ele não pede o chapéu, o Daryl joga. O Daryl joga o chapéu pra ele, verdade. Aí ele fica na brisa do macacaranha até outro dia. E uma coisa curiosa é que, assim, logo em seguida, o Ted é o próximo a fazer o teste psicológico, né? E ele recebeu o chapéu na noite anterior. Desse momento da dança, estão eles na barraca, no caso, o Ted e a Melissa estão agarradinhos, assim, tipo dois legos na barraca. Tem um barulho, ele acorda, pergunta o que que houve. Ela fala, não, você tava sonambulando, assim, você tava falando, dormindo, que você não queria voltar de momento nenhum. E aí, no dia seguinte, quando já corta, a Erin e o Daryl estão cada um num ponto tentando mapear a região e eles não se entendem, assim. Ela fala alguma coisa pra ele do tipo, porra, você tá pegando as mesmas coordenadas do que eu. Ele dá uma risadinha meio coringa, assim, e ela fala, porra, velho, tira esse chapéu da cabeça. Eu tenho uma dúvida. Eu achei que teve uma hora quando o Ted acorda, eu achei que aquela parte que ele tava dançando era um sonho. É uma coisa difícil de se entender nesse filme, o que é sonho e o que é realidade, né? Porque é tudo muito misturado, né? Esse é um filme, ouvinte, vocês não têm ideia, esse é um filme realmente chapado. Eu tô falando. Sim. É os cracudos de Oz ficam doidos quando vê essa porra. E aí é a vez do Ted fazer o teste psicológico. E durante o teste psicológico ele cai no choro. Só que a hora que o Walter vai tentar ajudar, ele fica agressivo. Ele fica agressivo por um motivo específico, porque a música parou. Ele tava acostumado com a música e tal, e de repente a música parou e ele fala, porra, agora que eu tô há dias escondendo essa porra na minha cabeça e e agora parou, o que é que eu faço? Assim, é como se ele tivesse... É, em vez de ficar aliviado, ele fica nervoso. E aí que o Walter fala, solta que todo mundo tá sofrendo de lapso de associação e memória. Que todo mundo tá esquecendo de como que eles eram quando começaram. Esse é um momento muito legal, porque o que o Walter fala é que, assim, todo mundo tem as memórias de infância, etc e tal. Mas se você perguntar como é que eles começaram o início de tudo, assim, mesmo da infância e tudo mais, que eles falam que a vida deles começou quando eles começaram aquele caminho, né? O que é muito estranho. E é aí que o Daryl brinca com a... E logo em seguida o Daryl brinca com a Mosa Selvagem, né? E o Sai, o Ranger... ele mostra pra quem que veio, né? Ele fala que, não, peraí, isso daí é patrão Belladonna, né, que ele fala, né? O Daryl é uma estendida com um monte de frutinhas pretas, parecem mirtilos menores, por assim dizer. E aí o Sai chega e fala, não, peraí, isso aqui é a tropa Belladonna, a sombra da noite, que isso aqui é venenoso e intoxicante. E mostra pra cada um deles, vocês têm que memorizar isso aqui, porque assim, isso aqui é bad vibe total. Não pra quem assistiu a nova temporada do Luke Cage, é o bagulho que o negão usa pra ficar fodão. Sério? Tem essa referência? Eu não sabia, eu não assisti ainda. Tem, explica aí essa. Tem que o nome dessa fruta é Nightshade. E é um dos ingredientes que um dos inimigos do Luke Cage usa pra fazer uma macumba pra ele ficar fodão. Uma mistura pra ele ficar fodão. Não, cara. Não é só. Muito bom. Então, já que a gente não pode se intoxicar com as frutinhas, por que o Daryl pensa? Pensa cachaça. Claro. Porra, aquela garrafa de uísque tem uma serventia, né? Ele fala, porra, cara, tá na hora de abrir essa porra aqui. E aí a Melissa ainda é a mais descrente e o Ted fala, não, vai, todo mundo merece uma festa. E aí vira o Woodstock, aquela porra, né? Aí tem o desafio da fogueira e o Daryl, como é o babacão competitivo que é, vai lá apagar a fogueira do Sai com o quê? Com a água. Com a água toda. Caralho, essa cena é muito foda, porque tá o Daryl fazendo a fogueira e o Sai desafia ele. Eu faço a fogueira mais rápido. Ele fala, caralho, vamos beber e fazer. Aí os dois fazem a fogueira. Essa fase, essa parte do filme também é mostrada em snapshots, assim, em fotos do que vai acontecendo ao longo. E em determinado momento você vê que o Daryl despiroca e pega toda a água que eles tinham guardado num galão grande pra caralho e tenta apagar a fogueira do Sai. Sim. E a Liv tá lá no canto com a mão no ouvido na loucura, né? Do mal pra caralho, cara. A brisa bateu errado forte nela, velho. E depois na outra foto você vê que os caras largaram foda-se e continuaram a festa. Sim, porra, todo mundo chapado de uísque, ninguém quer saber de mais nada. E é muito legal que durante essa festa também existe um voice-over de vários atores, assim, de vários dos atores presentes ali, perguntando assim, e aí, o que você desejaria pro mago? Eles acabam terminando essa sequência de fotos do que acontece nessa festa doida que eles fazem no acampamento com aquela pergunta afirmação de não há lugar melhor que o lar, que é também uma frase icônica do Mágico de Oz, né? The second one's the Oz movie. They found it left in the projector. Bom, daí tá o Ted e a Melissa dormindo e a Liv abre na cara dura a barraca deles e fala que mentiu. Ah, ela mentiu. O avô dela nunca fez parte, mas ela sempre morou em Freya. Tipo, assim, o avô dela não fez parte da expedição, mas ela queria ir nessa expedição de algum jeito, então ela mentiu sobre isso. Mas a verdade é que ela sempre cresceu em Freya. É como se ela dissesse, assim, que ela mora numa cidade tão estagnada pelo tempo e por tudo que ela queria alguma coisa que movimentasse a vida dela. Ela queria aventura. A mulher é uma pipoqueira num cinema, provavelmente o único cinema da cidade, que não tem gente pra ir no cinema, assim. Você nota claramente que ela come a própria pipoca enquanto tá projetando o filme. Porque ela não tem ninguém ali. Ela come a pipoca e você percebe também que há aquela pegada de Lovecraft mesmo, que ela é a personagem que sai do eixo da cidade. Enquanto todo mundo quer distância daquilo, ela é a única que queria fazer parte daquilo. E aí, no dia seguinte, todo mundo tem ressaca, a música volta. E aí o Ted assenta com a cabeça assim e fala assim, tá, a gente vai tentar seguir pela trilha mais um dia e depois a gente volta. É, mas aí a próxima cena é meio perturbadora, cara. Opa, agora vai começar a ficar divertido. bota o refri pra todo mundo. Não, porque aí tá o Eren e o Daryl começam a conversar, né? Talvez um pouquinho mais exaltados. E a Eren deixa cair o instrumento que ela tá utilizando no chão. E o Daryl fica putaço achando que riscou, não. Que não sei o que lá, que riscou. Não, não. Ela primeiro que fica puta. Ela fala, não, que você colocou o dedo na lente. Ele falou, não, não coloquei, tá tudo embaçado. Aí foi a hora que cai. Você riscou a lente, aí ela fala que não riscou nada. Eles começam a brigar. E ela fala, não, peraí, tira esse chapéu. E ela tira o chapéu dele e corre. E aí ele vai atrás. Tipo, ele fica transtornado. Ele ficou... vai atrás. Os dois estavam meio distantes do grupo. Eles subiram uma montanha, né? Uma montanhazinha aqui. Pra medir as distâncias ao redor. E o resto do grupo ficou pra trás. Então o Walter, o Totó, por assim dizer, ele pega o binóculo e ele fica acompanhando de voyeur a cena, né? E conforme eles vão brigando de forma mais intensa, e assim, é porrada. Eles não parecem que eles estão brigando assim como irmão, assim, briguinha de não gosto de você, discordo da sua atitude. É briga, parece que eles estão... Né? Ficou sério, eles estão brigando pela vida ali. Tipo, mais a Eren do que o Daryl, porque o Daryl tá sendo agressor. E aí a música vai aumentando a música. E, cara, e o Daryl até que chega até que... arrancar um pedaço do rosto dela. É, pois é, caralho, sim. Essa primeira cena é muito chocante porque ela é muito crua, né? Até então eles estão brigando e tal, não sei o que, me dá o chapéu e o caralho, a quatro, e o Walter assistindo de binóculo e de repente... Você tá vendo pelo ângulo do Walter, né? Isso, você tá exatamente. Vendo ele vira o binóculo e o que ele vê é o Daryl com a mão na bochecha da Eren arrancando um pedaço de carne. E, cara, o negócio deu muito ruim ali. Não, aí depois os caras viram de novo, o malandro pega uma pedra e começa a dar na perna da irmã. É, uma pedra afiada, né? Quase um... Isso. Um machado, por assim, uma pedra cortante assim, começa a dar-lhe na perna da irmã, sem dó nem pena, né? Aí ele arranca a perna da menina! Ele arranca a perna da menina! Cara, e fica abraçado com a perna da mina, balançando. Essa cena é muito doida, cara, porque ele consegue cortar a perna dela. Ele quebra, ele puxa com dificuldade, arranca o fêmur dela e fica abraçado com a perna. E a Eren entra em choque e começa a morrer pela perda de sangue. Aí, nisso que voltam os caras olhar de binóculo pra ela, o Barry olha com a cara de bicho louco e corre pro mato. E aí o Ted saiu correndo atrás dele, claro, né? Não, pra um filme que tava sendo assim, tranquilo, só sinistro em termos de clima e tal. Enquanto isso, no acampamento, a Liv tá loucona, tirando foto pra tudo quanto é lado. É mais uma que já tá perdendo os cocos ali, né? E o resto do pessoal ficou pra trás, no caso, o Walter, a Melissa e a Jill, ficam ali parados esperando o que vai acontecer. E a Jill já tá muito louca, ela tá com o GPS na mão e depois ela troca, pega o celular, começa a bater fotos dela mesma e aí ela fala, pô, você tem mais daquele doce ali? Não, aí a Melissa também tá loucona, ela tá esfaqueando uma árvore. Ah, é verdade, ela tá cortando... Verdade! É verdade, eu não lembrava dessa cena. Ela tá cortando os espinhos ou alguma coisa assim da árvore e a Jill fala, Melissa, você está aí? O quê, caralho? Não, desculpa, eu só queria saber se você tinha mais daqueles pirulitos. E aí eles começam a discutir se eles devem ir embora e largar os dois que foram atrás do Daryl a seu bel prazer e tudo mais, e a Liv levanta, fica puta e fala, não, pera aí, ela pega um pano vermelho assim, que podia ser um casaco, uma blusa, alguma coisa assim, fala, não, se a gente vai sair daqui tudo bem, mas eu vou marcar a posição onde tá o corpo da Eren pra depois a gente falar pras autoridades, sei lá, dar um enterro decente pra ela, etc. Buscar. E aí ela pega o Jeep Argo e sai nessa, né? E aí estão os dois na floresta, os dois estão completamente confusos por causa da música alta pra caralho, e o Daryl com o pé machucado. É, ele machucou a perna, alguma coisa assim. Ele fala, cara, eu não consigo andar. Eu machuquei minha perna e ele parece bem, bem maluco, assim. Eles falam, Daryl, vem pra cá. E o Daryl fala, cara, eu acho que eu fiz alguma coisa muito ruim, mas eu não tenho ideia do que foi, assim. Ele tá chorando. E eles falam aquela tentativa de negociador, assim, de não, vem pra cá. Eu sei que você acha que não vai ser perdoado pelo que você fez, mas você vai, etc e tal. E nessa hora ele tá sem o chapéu. É, o chapéu não aparece mais dali em diante, né? Ele perdeu o chapéu na corrida, supostamente, né? Não, ficou com a Liv. Ah, é verdade. Ah, com a Liv, não. Com a Erin, né? Com a Erin. Dela, verdade, tem razão. E uma coisa estranha é que nessa cena que eles estão negociando com o Daryl, o Sai diz que todo mundo pensou em cometer atos de violência. Cara, se entrega. Todos nós aqui pensamos em matar alguém aqui durante o percurso. A gente só não cedeu à tentação, né? Mas vem, a gente entende e tudo mais. E o... Não, todo mundo pensou em matar a Erin. Isso, é. Exatamente, tem razão. E aí o Daryl, ele concorda em se entregar, e o Ted fala, não, mas a gente vai ter que amarrar tuas mãos. Ele fala, não, beleza, vamos lá, não tem problema. Nesse momento a Liv tá prendendo o pano vermelho junto ao corpo, não sei o que, e quando junta o acampamento, tá anoitecendo, eles trazem o Daryl já amarrado, né? Não, é a Liv vai lá e pega o chapéu de volta. Porra, eu não tinha notado isso, cara. Cara, aquele chapéu é coisa do demo, rapaz. Sim. Eu tô falando que é o chapéu do Capa Preta, fiote. Bom, é de noite, eles amarram o Daryl numa árvore. É uma parte muito, muito interessante, porque tá o Daryl e tá o Ted tomando conta do Daryl, né? E aí o Daryl fala pro Ted, cara, eu não tô sentindo minhas mãos, você podia afrouxar um pouquinho o nó? E aí o Ted vai lá e aperta mais o nó, ele dá um grito de dor e fala, uhum. Cara, você tá assim, mas é por causa da música, né? A música cresceu dentro de mim, foi por isso que eu fiz aquilo. Eu tenho certeza, uhum, que ela tá crescendo dentro de você também, e que ele ouve as pessoas desaparecidas lá nos anos 30, que tinham desaparecido, que ele ouve as vozes dentro da música. E aí o Ted, uhum, fala, porra, você é o cartógrafo, você fez todas as anotações, porque durante o filme, à medida que a Erin e o Daryl estavam mapeando o lugar, o Daryl foi anotando tudo num caderno, ele fala, essas anotações estão certas? E aí o Daryl dá uma deschavada, fala assim que na estrada de tijolos amarelos você não pode contar com os instrumentos, que você só tem que seguir, é, que, uhum, quem for forte vai seguir até o fim. E ele fala, olha pra última página. Aí o Ted, quando vai olhar a última página do caderninho, ele vê que é tudo muito louco, assim, marcado com cruzes pra todo lugar e tudo mais, uhum, e ele fala, olha, se você olhar pra essa página, essa página é o fim do caminho. E aí corta pro Ted na barraca, arrancando aquela página, a última página, e guardando no casaco, né? Sim. Lógico, né? Se alguém for ter que viver, seria eu. Pois é, ele é o obcecado da galera, é justamente ele, né? Mas então... Não, e aí a música fica mais louca. É, não, a música começa... A música começa a alternar, assim, vários... Como se fosse alguém colocando um disco de vinil e ouvintes. É difícil explicar pra vocês, que talvez a maioria de vocês não viveram essa época, mas um disco de vinil, você levantava a agulha que tocava o som quando você encostava no disco. Imagina que você tentava pular de faixa e a cada vez que você pulava, dava uma arranhada, dava aquele... Ou você tentava apertar a agulha no disco. Isso, tá ligado, moleque? Exatamente. As músicas começam a trocar com um barulho ensurdecedor e eles vão ficando cada vez mais malucos, assim, porque eles sentem dor no ouvido. A música fica tão alta que eles começam a estrebuchar de dor. Tá dando até um terremoto, né, velho? É pressão sonora mesmo. Isso, a pressão, uhum, sonora. É como se fosse as ondas sônicas tão fortes que eles começam a tropeçar e a cambalear e etc e tal. A Liv consegue achar um saco de algodões. Eu não sei porquê. Alguém iria pra uma porra de expedição no meio da floresta levando um saco de algodões. Ah, não, mas é o kit de primeiro socorro, né? Algodão, ok, tá certo. Mas ela joga os algodões e todo mundo corre pra tampar os ouvidos porque tava todo mundo muito doido. E aí corta a bússola na mão do Ted, tá girando assim desesperadamente, e tá todo mundo desorientado, seguindo em frente, mas eles não sabem nem pra onde eles chegam. Eu tô falando que esse filme me lembra muito A Cor Que Veio do Espaço. Pô, pode crer, com certeza. Só que em vez de usar uma cor, eles estão usando a música. The second one's the Oz movie. They found it left in the projector. Daí eles chegam no fim da trilha principal, eles encontram a Erin. Basicamente, eles encontram mais um... Um espantalho. Ela tá quase crucificada. Cara, é muito assustador essa parte, assim, porque você não entende. É a segunda, depois do chapéu. Depois do chapéu e da música, no caso seria a terceira impressão de que tem alguém mais agindo sobre eles. Uhum. Porque primeiro foi a aparição do chapéu, a segunda foi a música ininterrupta que ferra com a cabeça deles. E depois vocês encontram a Erin, que tinha ficado lá atrás, ela tá crucificada numa cruz de madeira. Ela tá que nem um espantalho mesmo. A música tá tão alta que eles não conseguem sequer se falar. E o Sai, ele começa a escrever na mão, ele fala, caralho, a gente tá no norte de novo, que eles estavam tentando sair, a saída era pro sul. É muito esquisito, porque o Daryl, quando vê o corpo da irmã, ele dá um sorriso muito, muito sinistro. Muito e o baque sonoro é tão forte. E essa cena, caralho, essa cena é muito bem feita, porque o baque sonoro é tão forte, porque ele tinha arrancado um pedaço da bochecha da irmã, né? E quando dá o baque sonoro, o pedaço da bochecha cai e fica só a mandíbula. Cara, essa cena é muito boa. Muito boa. Sim. Sim, aí o Sai coloca ele não tá se aguentando de pé, ele pega o facão que ele tem na mão. Ele tava com o facão, né? Ele tinha medo de se machucar, ele crava o facão no chão. O Ted e a Melissa estavam subindo num morro qualquer. E o Daryl nota aquilo e ele vai pra cima do facão pra poder cortar a corda que prende ele, né? O Ted e a Melissa, eles meio que se separam, cada um pra um lado. E o Ted consegue ver uma coisa que ninguém vê, porque a gente só vê a cara do Ted assim do tipo, puta que pariu, achei. Sim. E o Daryl acaba se soltando das cordas, a música acaba diminuindo, mas o que o Ted vê finalmente aparece que tem uma trilha, além de um morro que não fazia parte da trilha principal, que como se fosse assim um segundo sol, um sol azul brilhando assim e sumindo assim, tipo mostrando o caminho. Não, e aí o Daryl pega o jipezinho e some no mato. Some, vai embora. Mas daí depois... Tá anoitecendo, o Sai começa a olhar pros mapas e acha que os mapas são completamente inúteis. A Jill, a estagiária, tá completamente tresloucada já. Ela foi ignorada a porra do filme inteiro. E ela é a mais próxima de espiroquear. Ela fala, não, isso aqui é o caminho pra casa. E ela começa a falar, não, ninguém aqui me conhece. As pessoas me ignoram aqui dentro. E o pessoal tá no ponto de bala. Todos prontos a se machucarem, né? A Liv vai pra cima da Jill, ela vai pra ir pra cima, o povo que segura ela. Quase ia rolar mais um assassinato, porque a Liv e a Jill quase se pegam de pau ali. Não adianta, porque agora que o Daryl partiu e levou o Argo junto com ele, o carrinho da galera, o que sobrou de água e de equipamento, eles têm que racionar e dividir entre eles, né? Sim, só que aí cada um quer ir pro lado, né? O Sai quer ir pro norte, quer continuar pelo norte. Não, o Ted quer ir pro norte. É, o Ted quer continuar pro norte, o Walter quer ir pro e o Sai quer ir pro oeste. Na verdade, Ted tá... Catatônico. O Ted, ele tá, como o Walter falou lá atrás, tá obcecado em achar a resposta pra aquilo. Então o Ted quer continuar na trilha, que a trilha supostamente fica pro norte. O Sai, isso é muito interessante, ele quer ir pro oeste. No oeste, o que é que tem? Na história do Mágico de Oz, o oeste simbolizava o território da bruxa. A bruxa amada o oeste. E aí eles começam a discutir, o Sai quase parte pra cima do Walter. E quando todo mundo diz, a gente tem que ficar junto, o Sai pega a faca dele, porque o Daryl levou o machete dele embora, e fala, não, eu tenho uma faca, e quem tem faca que manda nessa porra... Quase enfia a faca no pescoço da Liv e leva ela embora junto com ele. É, não, ele fala, não, eu tenho essa aqui, vocês trouxeram essa mulher aqui, ela não fazia nem parte da expedição que nem eu. Se alguém vai sobreviver aqui dentro, vai ser ela e eu. Então a gente vai pro oeste e vocês vão tudo pra puta que os pariu. Eu não vou sozinho não, tô levando a mina junto comigo, porque eu não vou ficar sozinho nessa. Da mesma maneira que eu considerei que o Walter, por ser o cara mais frouxo da galera, fosse o Totó, o cachorrinho que tava assim, só acompanhando, só fiel, eu considero que o Sai, ele era cada um. A Erin, claramente, ela era o espantalho, né? O Sai, pra mim, ele era o homem de lata, porque o homem de lata, o que que ele queria? Ele queria amar, ele queria um coração. Então ele se agarra na Liv pra dizer assim, não, eu vou com essa aqui porque com essa aqui eu posso me apaixonar. Ele quer justamente uma relação amorosa, ele quer ser o protetor, porque afinal de contas ele é o guarda florestal, ele é o ranger, etc. No fim das contas, por não poderem peitar o Sai, que é um sujeito troncudo e tudo mais, e sua faca, falou, não, vocês querem ir, cara, vão, fodam-se sozinhos. Vamos dividir uma parte do equipamento com vocês e vai. E a Jill quer saber o que o Ted acha, né? Mas o Ted, ele quer seguir em frente. Ele quer encontrar as respostas. O Ted e a Melissa dividem o papel da Dorothy, sendo que a Dorothy queria voltar pra casa e a Dorothy, que é a parte do Ted, queria saber, queria conhecer o Mago. queria conhecer o mago, queria saber o que tinha no final da estrada de tijolos amarelos. Isso. Eles dividem o equipamento numa cena que eu achei que eu esperava até que fosse mais exaltado. Eles dividem até que era uma boa. Não, mas ali já tinha decidido, né, velho? Que não tinha mais o que fazer. O Ted tava meio na merda, ele tava meio... Não vou brigar. Já, porque ele viu a trilha, supostamente, que ele devia chegar, né? Então, como o Sai tá com a faca na mão e tal, eles dividem o equipamento, etc., se separam em dois grupos e parte o Sai e a Liv pro oeste, supostamente o oeste, tendo que nenhum instrumento funcionava, e o resto, os outros três, ficam pra lá. E nesse momento, tem uma tempestade chegando, e tem uma cena bem inusitada, assim, que a tempestade tá chegando relâmpago pra todo lado, as nuvens estão se fechando, e a Melissa e o Ted resolvem dar uma zinha ali. Dá meteco, né, velho? A gente vai morrer, dá meteco. Se a gente vai morrer, pelo menos uma última saideira a gente tem que aproveitar, né? Lógico. E aí corta pra, supostamente, de manhã, o Ted tá abrindo o zíper da barraca pra sair, sem dizer nada pra Melissa, e a Melissa fala, onde é que você tá, que você não tá aqui? E ela fala uma coisa que também é bem profunda pro filme, assim, que ela fala que ela teve um sonho, que ela voltou pra casa e o mundo tava todo estranho, que a grama tava preta e o céu tava escuro de fumaça, e todos eles estavam mortos, enterrados, e se o que eles estivessem fazendo fosse a volta pra casa deles, e a volta pra casa deles fosse a casa. E o Ted fala alguma coisa genérica do tipo, aham, é isso aí mesmo e... É verdade, beleza. dorme aí. E aí corta a cena de forma bem seca, então as duas barracas, no caso a barraca onde tá o Walter, a Jill, a estagiária, e a barraca onde tá a Melissa, e a barraca da Melissa começa a balançar, e a Melissa começa a berrar, o Walter sai, feito o Totó, o cachorrinho que ele é no filme, e vai lá pra ver, e a gente descobre que o Ted, depois que a Melissa pegou no sono de novo, ele pegou e saiu sozinho, vazou do grupo, supostamente pra seguir até aquela trilha que ele tinha visto, e só sobraram eles três agora, e ela tá se sentindo, a Melissa tá se sentindo profundamente abandonada, né? Ted foi comprar cigarro. O Ted foi comprar pra Antártica, mas só levou casco de Brahma, né? Daí o que acontece? Corta a cena, o Sai tá com a Liv andando pela selva e ele começa a ensinar noções de sobrevivência pra ela, que é mais um motivo pelo qual eu acho que ele é o homem de lata, porque ele tá genuinamente apaixonado por ela, porque ele fica ensinando a ela formas de sobreviver como se ele não estivesse mais ali. Ele mostra a faca, olha, você olha o serrilhado da faca e você marca a cordilheira de montanhas e você pode seguir, que é uma forma de você se guiar sem bússola e etc e tal. Eles vão comer, ela tá comendo a ração do dia, ele dá a ração dele pra ela e ela fala, não, eu já comi demais. E ele fala, não, qualquer coisa eu mato um esquilo e como, e ela fala que nojento e tal. E eles estão se entendendo e tudo mais. E ela chega a uma conclusão de, a gente tá andando há tanto tempo, por que que não tá ficando noite? Parece que é uma tarde sem fim. Né, não escurece nunca, né? Não escurece, a partir daquele ponto não escurece mais, não tem mais noite ali. Eles estão simplesmente indo e ela fala, pô, você tem certeza que a gente não tá indo pro norte? Ele fala, não, segue aí. Né, aí dá na ideia dela que ela quer comer aquelas amoras venenosas, né? Bate a hora. E ele olha com aquela... Ele olha com aquela cara de bunda, falando... Faz isso não. Você sabe. Você sabe que é venenosa. Mas eu vou comer uma. Assim, não, isso é venenoso, mas o que? Isso vai me matar? Ele fala, não é... Eu exagerei, não é que vai te matar. É que assim, se você comer uma ou duas assim, você vai ficar muito louca, vai ficar doida pra caralho. E se você comer demais, isso vai te dar uma portueja, vai te dar uma infecção e tal, mas você vai ficar muito louca e no final você vai morrer. E aí a Liv olha pra cara dele e fala assim, ela não fala, ela só olha assim, foda-se, e pega e come uma. E aí aponta a mão pra ele e fala, porra, foda-se, por que não? Fudido e meio. Eles pelo menos ainda pararam pra pensar. Já vocês nem pestanejavam os pratinhos de amoras que eu deixei espalhados pelo cinema, né? Bando de chapados. Nisso corta a cena pro que parece ser o Jeep comendo um mato solto, né? Indo pra algum lugar. É o Jeep, que no caso é o Daryl pilotando, tá em ponto de vista da câmera. A câmera mostra só o Jeep andando, o barulho do Jeep e tudo mais. Tá andando ali a esmo. e tal. O Sai e a Liv corta de novo e eles estão doidos pra caralho, oh, cara. Eles estão deitados no chão, muito loucos, cara. Uma viagem, uma bad trip ali, nossa. Ainda é a good trip, que ela, a música tá alta pra caralho. Ela fala, caralho, eu gosto muito desse som. E o Sai fala, eu gosto também. Aí ele sai andando. É muito louco, tipo, o Sai, vamos andar? Não vamos andar, não. Vamos ficar não, aqui. Então fala, posso pegar no seu andar? Cabelo? Vai, pega no cabelo. Não vou andar aí. Aí você pensa assim e fala, é, agora é a hora. Agora é a hora, o cara vai se dar bem. Ah, mas é nessa cena aí que eu penso que cara, eu tenho uma teoria que o Sai, ele era detestado na cidade, porque ele é o virgão da cidade, cara. Ele é o virgão da cidade. Sim, ele é o virgão da cidade. Cara. Ele não tem trato nenhum com mulher, cara. Você vê que ele não tem trato nenhum. É. Ele chega pra ela, ela se cura e fala assim, eu posso alisar o teu cabelo? Ela olha pra ele com aquela cara de porra, de onde saiu esse Sheldon? E fala, pode. E aí, vai lá, filho. Eles estão bem doidos, eles andam um pouco mais e tudo mais. E daí, no meio da caminhada, ele vira pra ela e fala assim, cara, eu quero muito te beijar, eu posso? E ela vira pra cara dele e fala, não pode. LOL. Aí, ela manda até o a brisa tá passando, tá ligado? Muito engraçado essa cena. E nessa hora eu achei que aí que ia dar um punch de violência dele, mas não. É, não, por isso que eu acho o homem de lata, o cara que tinha o coração, porque ele queria amar aquela mulher. E eu acho que isso fica mais evidente no restante do negócio. No momento que ele era filho da puta, eu tô muito doido, eu tô influenciado por forças estranhíssimas e eu quero te matar, mas não. Ele fala, ah, não posso te beijar, então tá bom. E ele só continua a andar, troca pra mais uma cena do Jeep com o Daryl dirigindo assim. É, dirigindo na louca e volta pro grupo que... E vai pro grupo que é, da Melissa, do Max. Isso aí é a Jill, a estagiária, né? Eles estão... É a Jill, coitada. Lá no final do final, os caras... Então, tipo, os caras estão andando e ela tá, tipo, quase 10 metros de distância dos dois. E os dois estão conversando, o Walter e a Melissa, relembrando o passado, tentando reatar alguma âncora que eles tenham da realidade. E a Jill tá lá pra trás, assim. Ele fala, não, pô, eles ficam lembrando de outras viagens que eles fizeram e etc. E a Jill, e é uma pena, essa atriz, ela não fez praticamente nenhum papel depois desse filme, mas dá uma pena, porque ela interpreta tão bem, ela tem a cara de poodle, a cara de cachorrinho perdido, sabe, do tipo, me adota. Não faz isso com a menina, velho. Cara, dá uma pena dela, cara. E aí, a música começa a aumentar de novo, e a Jill, você nota que ela tá cada vez menos... tocada, focada na realidade, que ela começa a fazer, a falar bobagens, ela fala de Super Mario Kart, ela fica falando Pac-Man ganhou o jogo e onde é que você guarda a geleia da casa e não sei o que, e é muito louco. E aí corta de novo, tá o Sai e a Liv andando, e a Liv tá com a cara de velório, e o Sai fala pra ela, você ainda tá com raiva de mim? Denotando que ele é bem virgão e ela fala que não, é que tinha passado o efeito das amoras e que eles estavam de ressaca. E aí eles têm um papo, assim, de o que que a gente faz, onde é que a gente tá e tal. Ela tem um tipo de clarividência nessa hora? Como? Não lembro dessa cena. De iluminação, que ela meio que cita tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer. O Sai tá parado atrás dela e ele pergunta, o que a gente tá fazendo aqui? É uma frase até bem interessante que eu acho no diálogo, que ela fala, nós somos parte de um grupo que foi pro norte buscar a resposta sobre outro grupo que também foi pro norte. Cada pessoa na vida tem o seu caminho a trilhar e todos nós vamos morrer um dia, cada um tem uma função. Tipo você, que é um guarda florestal, mas a tua vida inteira, você sem saber, estava programado para vir aqui e trilhar esse caminho. Assim como eu, que era uma vendedora de pipoca de merda no cinema, e agora tô aqui, e não adianta a gente ficar tentando sair, porque a gente tem que trilhar isso aqui até o fim. E é muito legal, porque ela tá de costas, ela tá na frente dele de costas para ele, e ela fala para ele assim, eu tô de costas para você... E eu sei que você tá olhando pra baixo agora, que você vê que eu tô certo, assim, você tá reavaliando tua vida toda agora. Sim. E aí corta de novo pro grupo dos três sobreviventes, né? O Walter, a Jill estagiária e a Melissa, né? E a Melissa ainda tem doce, né? Então eles vão dividir. Só que a Jill, ela quer muitos doces, ela tá na neura ali, ela quer doce. Ela quer açúcar, tá na neura. Mas a Melissa fala, não, pera aí, segura tua onda aí que tem que racionar. Só que, meu, vai falar pra estagiário, criança, que não pode. Não pode, né, cara? Estagiário! Falar pra criança que não pode é uma coisa que falar, vai, faça. Aí, enquanto todo mundo dormia, ela foi lá e comeu tudo. Comeu tudo, cara, mas é uma cena legal, porque tá assim, tá os dois dormindo no saco de dormir deles, uhum. Assim, que eles nem armaram mais barraca, assim, tá o Walter e a Melissa dormindo no saco de dormir, e tá a Jill estendida igual criança, assim, comendo um doce atrás do outro, assim. É, parece que ela regrediu, uhum. Né, cara? Exatamente. Ela voltou a ser criança mesmo. Ela tava que nem criança, deitada de barriga pra baixo na grama, tipo, naquela posição de criança mesmo, fazendo coisa errada, comendo. Tanto que na cena seguinte, você percebe, ela tá mesmo como se fosse uma criança de uns 5 anos que fez merda. Ela fica, ela tava com fome, ela tava querendo comer muito. Eles estão subindo o topo de uma montanha, estão os dois na frente e ela agora já aumentou a distância, ela tá uns 20 metros atrás, falando assim, desculpa, eu sei que eu fiz besteira. E todo mundo ignora, tipo, deliberadamente. Sim. Até que chega uma hora que ela olha assim pro abismo e se joga. Foda-se. Sem cerimônia nenhuma, assim, sabe? É, tipo, ó, beleza, ninguém me ouviu. Vou me jogar da montanha. E vai. E vai, se joga de pé, assim, cara. Ela olha os dois indo embora, ela abaixa os braços, olha pro lado e segue reto. Ela segue reto pela ribanceira e se joga, assim. Pulinho, cai reto, que nem uma estaca. ela cai igual um saco de batatas mesmo, assim, simplesmente vai, assim. E o que é mais interessante é que o Walter e a Melissa, eles estão cada um convivendo com sua própria loucura pela jornada, que eles sequer dão atenção àquilo. Eles nem percebem. É porque você vai vendo que ela vai ficando cada vez mais invisível pro grupo, cada vez mais invisível. E tal, é verdade. A única vez que ela apareceu pro grupo foi quando ela comeu o doce. Exatamente. E mesmo assim, os caras ignoraram ela. É, nem parece que eles ficaram bravos, sabe? Eles só estavam ignorando e continuam ignorando. Estão ouvindo estagiários de todo o Brasil, não comam doces demais, não façam merda na empresa, senão isso que acaba acontecendo com vocês. Não bebam café todo do povo, que é a mesma coisa. O chocolate da firma, o chocolate do povo é o café. É isso aí, cara. Não comam todos os danoninhos da geladeira da empresa. Vocês podem se jogar pela janela. The second one's the Oz movie. They found it left in the projector. Pois então, corta pro Ted. O Ted tinha seguido a trilha. Ele tá com a bússola completamente deslocada, uhum. E ainda tá segurando aquela página, a última página do diário de cartografia do Daryl, tentando achar um caminho. E corta de novo pro Sai e pra Liv, no meio da floresta, eles estão deitados assim pra descansar, e aí é que eu acho, na boa, eu acho que é a maior prova de amor que esse filme traz, que mostra pra mim que ele é o homem de lata, que ele fala pra Liv, olha, assim, sem querer ser rude contigo assim, mas eu tô com vontade de te matar. Ele fala que tá. Que tá assim? Tendo. Ele tá ficando que nem o Daryl. Ele tá com as mesmas ideias que o Daryl teve. E ela fala, como assim? Ele fala, não, eu já tô pensando nisso há algum tempo, mas eu tô refreando assim. Então, em determinado ponto, assim, eu já pensei em me matar, mas agora eu tô querendo matar você. Então é melhor você pegar aquela cordinha, assim, que eu acho, na boa, que é a maior prova de amor. E é por isso que eu acho que ele é o homem de lata, assim, o homem de lata no Mágico de Oz. Ele queria um coração pra voltar a amar, porque ele era um autômato. E ele faz aquilo como prova de amor, assim, eu estou te dando o benefício da dúvida, assim, me amarra porque eu vou fazer uma merda muito grande aqui. Sim. E aí corta de novo, o Walter e a Melissa chegam no que parece ser uma entrada de uma caverna, né? Eles começam a ouvir o jipe do Daryl ao longe, e aí corta pra cena do Daryl dirigindo aí. Não. Aí já não é mais nem o Jeep. Aí só é a câmera comendo mato, porque eu acho que acabou a gasolina do Jeep. É só alguém segurando a câmera e correndo entre a floresta, assim. Aí o barulho do Jeep no fundo, porque acabou a grana e ninguém queria comprar gasolina. E aí tem uma troca de cenas muito rápida, porque a Melissa tinha tentado pegar o rádio pra falar com o Ted, que ela tava já amaldiçoando, filho da puta, desgraçado, você me abandonou, você é meu marido e tudo mais. E ela podia ter falado pra mim que se você queria ir, que eu ia junto, né? Não, aí começa a merda mesmo, que a música começa a chamar o Walter. É, exatamente. Ele começa a sentir o chamado. A Melissa joga o rádio longe e ela senta pra conversar. E o Walter começa a falar e fala que ele conseguiu identificar um parâmetro, um padrão na música em si, como se fosse uma espiral, que parece não, um tornado. Não, que a essa música, se você dá uma aceleradinha nela... Ela tá falando Walter. Porra, pode crer, cara. Eu não tinha percebido isso, é verdade. Isso. E aí ele fala que a música é uma espiral, que parece um tornado, que também é um tema do Mágico de Oz. E a Melissa fala, você não vai me deixar? E ele, como bom cachorrinho, fala que não, que eles viveram tanta coisa juntos e tudo mais. E de repente volta pra Liv, e a Liv já tinha amarrado o Sai. E o Sai fala pra ela, se tudo der merda, se eu ficar muito violento, você tem que me matar. E ela e a Liv, como se fosse... a coisa mais normal do mundo, pergunta como. Ele fala, não, você tem que quebrar o meu pescoço, porque essa minha faca aqui é de estimação e eu não quero meu sangue nela. Você vai quebrar meu pescoço. Uhum. E ela fala assim, pô, mas eu não posso quebrar teu pescoço. Não, consegue sim, todo mundo consegue. Porra, isso não é dito no filme, mas é como se dissesse, se Bruce Lee, Schwarzenegger, Thiago Bronson conseguiu, você consegue também. Mas que grande bobagem esse sentimentalismo de vocês humanos. Se alguém me dissesse quebra meu pescoço, eu quebrava fácil assim. Pra que ficar falando e discutindo relação e perguntando como? Vai e quebra de uma vez. Ele falou, não, é só você torcer até ouvir o crack. Corta de novo, a Melissa tá dormindo, o Walter tá acordado, e o Sai tá dormindo, a Liv acorda ele, e ele tá sofrendo um rompante de violência, e ele fala, não, me mata agora, porque fudeu, assim, se eu me soltar daqui, eu vou... te estraçalhar inteira. E aí é uma cena que eu acho bem dramática, assim, porque, porra, a Liv, ouvintes, ela é uma moça, uma mulher magrinha, assim. Tem ela tudo. É bem pequena, né, cara? Ela é bem pequena. E ela tem que tentar algumas vezes até conseguir realmente. E o Sai, ele berra muito, assim, todas as vezes que ela erra, assim, ela fica tentando quebrar o pescoço dele até conseguir, né? Mas daí muda pro outro grupo que sobrou e a Melissa já tá andando desesperada procurando o Walter, que não está em nenhum lugar que se possa ver. E aí ela acaba achando ele. Como é que ela acha ele? Ele cortou os pulsos, né, cara? E cortou do jeito certo. Ele cortou do jeito certo, ele cortou do jeito efetivo, não do jeito que é pra chamar atenção, do jeito que é eficiente. E ele deixou a mensagem, desculpa, veja o vídeo. E aí no vídeo ele pede desculpas, ele diz que ele não aguenta mais, que ele já viveu o suficiente, e ele corta os pulsos enquanto fala com ela, e ele fica tentando fazer a sua... A própria abordagem psicológica dele, ele tenta falar em blá blá blá e não consegue. E no final ele diz pare, como ele fala pra todo mundo quando é pra acabar a avaliação psicológica, mas aí ele não consegue porque ele já tá morrendo. E ela fica repetindo aquela parte do stop, do pare o tempo todo. Ele isso, tenta... como se fosse salvar ele com o pare. Exatamente. A segunda é o Oz movie. They found it left in the projector. Mostra bem a obstinação, assim, quase o transtorno obsessivo do Ted, que ele acorda na mata, ele tá sem água, ele tá sem nada, ele começa a levantar pedras do chão pra comer as minhocas que estão embaixo, e tentando entender a última página que o Daryl tinha escrito pra saber pra onde ele ia, né? E aí volta pra essa cena... em que a Melissa tá deitada, a bateria da câmera acabou e o rádio faz um barulho e ela acorda, né? E daí o que que acontece? Eu acho que é o Ted. E aí ele também ouve o rádio. Não, o rádio toca pra ela. Ela tinha jogado o rádio fora e ela vai procurar onde que tá e ela acha que é o Ted, né? Só que ao mesmo tempo, o Ted também ouve o rádio. E os dois tentam se falar, mas só tem ruído, como se tivesse muita interferência. Exatamente. E aí que ela se abre pra ele, dizendo que, pô, ele podia ter levado ela, né? Caramba, Puta, você me abandonou e tal, nós somos casados, você podia ter me levado contigo. Você queria ir? Eu ia junto, mano. Não precisava ir assim na noite, só me avisasse. E do lado do Ted, ele fica só escutando estática e tudo mais, e daí a Melissa, nesse ponto que ela tá parada, ela tá sentada bem na entrada da caverna e ela escuta aquela vozinha assim no fundo, assim, dizendo, Melissa, que é o Daryl que tá lá na caverna já, né? Vem cá, ele tá aqui, vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Vem cá, tô aqui preso. Essa cena é muito tensa, porque ele fala pra ela... Melissa, eu tô aqui. E ela fala, Daryl, sou eu. você vai fugir? E ela fala, não, eu não quero fugir de você. Ele, por que não? Eu tô com a perna ruim, se você fugir, você ainda pode ter uma chance de vida. E aí ela pergunta, você vai me matar? E ele fala, vou. E ela fala, vai doer muito? Ele, vai doer pra caralho. Aí ela corre, mas ele vai atrás. E ele nem parece estar com a perna zoada, né? É, ele tá mancando, mas ainda... É que ele é grandão, né? O Daryl é um cara grandão e tudo mais. Ele alcança ela. E nesse momento, o Ted tá ouvindo no rádio ainda. Parece que aí, nesse momento, é liberado pra ele ouvir os últimos momentos. Assim, ele tenta falar com ela, mas já é tarde, né? Porque o Daryl tá com o machete que era do Sai, e ele corta o pescoço dela, assim, sem dó nem pena, né? É, né? Enquanto ele tá falando, enquanto o Ted tá falando, é a hora que o Daryl vai lá e corta o pescoço dela. Exatamente. E nesse momento, a pessoa mais inexplicável que você imaginaria que apareceria ali é a Liv, que tava andando a esmo pela mata, comendo... Loucaça! Louca pra caralho! Comendo as frutinhas da Dorga. comendo as amoras como se fossem azeitonas de Osasco, desculpa aí, Almir. Não, mas ela tava que nem umas cracudas daqui mesmo. Não é, bicho? Ela tava muito ligada, bicho. Depois que ela tá matou muito, o Sai, ela tava muito louca. Ela vê o Argo lá, o carro parado ali no meio. E o Ted falando que ele tá perdido, que ele acha que o caminho que ele tá seguindo não tem mais fim. Aí ela sobe no Argo, ela consegue ainda comer um resto de comida que tá ali. Ela tá com a faca do Daryl na mão. Do Daryl não, do Sai na mão. E aí ela vê os traços de sangue, que era da perna machucada do Daryl, e ela vai seguindo, né? E aí o Ted ainda falando, cara, me desculpa por isso, mas eu tinha que seguir o caminho. E aparece o Daryl se arrastando com a perna ruim, depois do esforço que ele fez de matar a Melissa, ele tá se arrastando no chão. E o Ted falando, eu espero que todos vocês voltem pra casa, o meu caminho é que tá perdido. Eu espero que... Ele fala pra Melissa, né? Eu espero que você esqueça de mim e esqueça de mim ao ponto de não me amaldiçoar, de eu ter te abandonado e tudo mais. E quando o Daryl chega numa perna lá, a Liv chega, cara, mas chega assim, tipo Schwarzenegger mesmo. Ela chega e enfia a faca na garganta do Daryl e é um banho de sangue, assim. Que ela tá... E ela senta feliz, né, cara? Exatamente. Mas no nível de loucura que ela tá, velho, tudo ali alegra ela. Velho, ela tá muito doida, porque ela esfaqueia a garganta do Daryl e ela senta numa pedrinha e fica sorrindo, assim, vendo o cara morrer. Corta pro Ted de novo, ele fala, porra, é melhor que todos vocês se esqueçam de mim, que ele fala que a obsessão dele por achar a resposta sempre foi maior do que qualquer coisa, e que é melhor que ninguém siga ele ou imagine onde ele foi parar, e corta de novo, e a Liv se matou literalmente de tanto comer aquelas amoras. Cara, eu vou ser sincero pra vocês, deu uma overdose. Nunca façam isso, mas eu queria ter experimentado uma amora daquelas, cara, porque deve ser um troço muito doido. Deve ser um troço muito louco, cara. Aí aparece uma mão com uma luva pegando o corpo da Melissa. Caralho, essa parte aí é um momento bem controverso do filme, que a gente tá falando de um filme com altas referências ao Mágico de Oz, mas o que acontece? O Ted termina de falar, ele fala pra Melissa, você vai se esquecer de mim um dia, não sei o quê, e é uma parte muito legal que ele fala, só se lembre que um dia eu amei você, ele não fala nem que eu te amo, ele fala eu amei no passado como se ele já se considerasse morto, e aí tá a Melissa morta, e vem uma mão, luva branca, um saco vermelho e tudo mais, e uma luva branca. Mas se vocês notarem, ouvintes, em cada nó dos dedos, assim, da mão fechada, tem um pontinho preto igual a luva do Mickey, da Disney, que também é usada pelo coelho da Alice do País das Maravilhas. E pega o cadáver da Melissa pelos cabelos e arrasta, assim. E é muito estranha essa cena. E depois já corta pra uma cena em que a Liv tá morta de tanto comer amoras, né? The second one's the Oz movie. They found it left in the projector. E aí corta de novo, tá o Ted. O Ted já tá cansado por todo aquele trajeto que ele fez, que a gente aí já não tem mais ideia há muito tempo de quanto tempo ele tá andando. Ele tira o rádio, joga o rádio longe, tira os equipamentos, ele pega aquela página rasgada num CGI muito mal feito, mas aí é aquilo, né? 500 mil... Só de orçamento não dava pra fazer milagres, né? A página rasgada levada pelo vento, ele começa a seguir a página rasgada, né? Começa a seguir a página rasgada e a tempestade tá vindo cada vez mais forte, a música cada vez mais alta. Isso, e ele bem até gordo. Até que ele chega no final do caminho. E o que que tem no final do caminho? O cinema. Exato. O cinema. Aquele o cinema de Fryer. Isso, aquele onde eles consideraram no início da história que era a coordenada errada. Ele chegou no mesmo cinema, mas as cores estão bem desaturadas, tá quase... Não é exatamente um preto e branco, mas uns tons pastéis, assim. É, um... Sépia. Isso, tá tudo sépia. E aparece... Como seria o nome? O Usher. Lanterninha. É, o Usher. O Lanterninha. Aparece o Usher. Que é o mesmo cara... É, aparece a repetição da mesma cena que teve lá no início, que ele fala, eu tô sozinho aqui, e aí ele fala, não senhor, eu estou aqui, é a mesma cena de quando ele tava lá no órgão público, e apesar de no início não mostrar a cara, dá pra ver claramente que é o mesmo ator, né? O meu cara, sim. E ele fala que ele vai como se servir ele essa noite. Que ele é o Usher, né? Ele é ao mesmo tempo... Uhum. O Lanterninha, o gerente, o projecionista do filme. E ele fala, é o meu filme, agora você vai assistir. Pô, mas o Ted fala, desesperado assim, ele tá nas últimas forças. Eu cheguei até aqui, eu deixei um grupo pra trás que precisa de ajuda. E ele fala, não, cara, tá todo mundo já foi atendido. Isso. Ele fala da Melissa, mas peraí, a Melissa, ela chegou no final e o cara fala, não. Claro que ela chegou no final, falei com ela ainda agora há pouco, mas tem tantos finais aqui. É, existem finais demais nessa história. Uhum. E aí ele não entende e... Não, ele entende depois, quando o cara fala que... E não tem final, nem todos são que nem esse. É, exatamente. Tem vários finais, que é uma... Como é que eu vou dizer? É uma charada que o diretor do filme propôs pra gente, da gente imaginar o que aconteceu, afinal de contas, de que porra toda o filme se trata, né? E que fala assim, que você pode interpretar o filme da maneira que você quiser, que eu acho uma coisa genial desse filme. Na verdade, a cena seguinte, pra mim, que dá a explicação desses vários finais. Com certeza. É, porque ele vira pro Ted e fala assim, divirta-se com o filme, Sr. Barnes. E aí ele entra no cinema e ele, da mesma forma que ele seguiu a Liv lá no início, o cinema tá completamente vazio. O Usher, o maluco lá, o gerente, o dono do... Que eu suponho, na minha visão, que fosse o mago. É, o mago. É. É porque é a descrição exata do mago que eles estavam falando na fogueira. Que era o careca alto e velho. Isso, que era um projecionista de uma ilusão, que é o cinema, que é uma ilusão, que queria falar aquilo tudo. E aí o cara berra pra ele, sente esse senhor. E aí ele senta sozinho, a música enlouquecedora para, o filme começa, e aí tem uma cena, porra, cara, sinistríssima, que ele senta na cadeira e por um instante de segundo, assim, todos os mortos da cidade de Fryer, que tinham desaparecido nos anos 30, aparecem na plateia, assim, do nada. Sim. E somem de novo. O que aparece na tela depois... É mais ou menos o que a Melissa tinha tido naquele sonho lá atrás que ela teve na barraca, né? Uhum. Ela parece, de certa forma, incrustada num tronco de árvore. Como se, pelo menos a meu ver, vocês podem discordar de minha vontade, mas como se ela tivesse sido feita parte da floresta, da mitologia daquele lugar, da mesma maneira que todos os habitantes que tinham se perdido lá nos anos 30. Não, mano, vai aí, manda aí, que depois eu termino. Eu só ia dizer que daí o Ted enlouquece de vez, né? Ele começa a berrar, e o filme acaba. E acaba. Mas o que eu entendi é que na hora que o cara pegou o corpo dela... Ali, já foi pra fazer esse trabalhão aí, tá ligado? Na verdade, eu interpretei esse filme meio esquisito, que parece que é como se eles estivessem indo numa jornada pro inferno mesmo. Pera aí, a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco, mas acaba aí. O que eu queria dizer é, a partir daí, o filme acaba, começam a subir os créditos finais, etc e tal, o filme é enigmático pra caralho. E eu queria perguntar, começando por você, Almir, já que você levantou o assunto, como é que você conclui a história do filme, o início, o final, como é que o filme foi pra você? É meio complicado, porque é muita loucura. Mas, tipo, o filme, ele dá um ar que parece que é a ida de alguém... Das pessoas pro purgatório. Do purgatório pro inferno, basicamente. Porque é engraçado, porque eu fiquei pensando nisso. pelo jeito que o cara falou, ó, desculpa aí, a gente tava vendo a sua documentação aqui, a gente atrasou um pouco, pede desculpa. E dá os documentos pro cara. E tipo, e a minazinha querer ir junto, não tem muita noção, aquelas minas. Conforme vai acontecendo as coisas, periodicamente você vai vendo o grau de loucura de cada um. A primeira minazinha, a Liv, era a mais doida de todos. É, ela foi a única que, ao contrário de ser uma profissão, ela foi voluntariamente pra lá, ela queria participar daquilo. Sim. Né? E no final, tipo, ou ela desmaiou ou ela morreu de overdose. Um dos dois aconteceu. Provavelmente morreu. É, provavelmente morreu, mas a questão é, como ela teve aquele momento de clarividência também, ela pode ter sido certa, assim, de dizer que todo momento da vida deles se resumiu ali, que a vida de cada um deles era nascer, era crescer, arrumar um trabalho, percorrer um caminho sem sentido pela vida e no final morrer igualmente sem sentido para alimentar uma engrenagem maior, né? Que pode ser visto como uma metáfora para a vida das pessoas nas cidades e tudo mais. Essa é a corrida de ratos, né? É muito complexo, porque é muito Lovecraft essa porra, velho. Não é, cara? Pra caralho. É muito Lovecraft. Então, tipo, se você ficar interpretando demais, você não chega a solução nenhuma. Você fica mais confuso do que você já tava. É um filme com mais pergunta do que resposta, né? Exatamente, cara. E são esses que são bons, cara. Se você parar pra ver, são filmes como esses que te pegam e te levam pela mão e te mostram uma sequência de acontecimentos no tentar desvendar para você, que é completamente pessoal e intransferível, de pessoa para pessoa, você tira suas próprias conclusões do que é que o filme poderia ser ou mostrar. E por falar nisso, Diego, fala pra gente, cara, quais foram tuas impressões do filme, o que é que você acha de um sentido sobre ele, etc e tal? Então, eu já interpretei um pouquinho mais simplório, cara. Pra mim, eu acho que na hora que eles começaram a comer aquela panqueca lá, foi a hora que começou a dar ruim. Pois é, não é? Porque a panqueca demora, cara. A mora é venenosa. O povo não gostava deles. E assim, quando eles vão no cinema, o atendente lá tá putaço com eles, tá muito nervoso. E a garçonete não parece estar com muita raiva deles, porque eu acho que ela já tava sacaneando eles na hora, sabe? Tipo assim, ó, vou dar essa fruta aqui da Bad Trip pra eles, que aí eles vão passar muito mal e vão embora. Pois é, é uma forma muito boa de interpretar o filme, porque eles estão na garçonete, eles são servidos. Mas aquela garçonete ali, eles já estão em free? Eles estão na cidade e eles só não chegaram nas coordenadas. Eles estão em Fry, eles só não chegaram nas coordenadas. E a mulher, a garçonete, serve pra todos o mesmo prato de panquecas com aquelas amoras. Se você for ver, é muito interessante a cena. Ah, então o Ranger lá é um vacilão mesmo. É um vacilão. É um merdão, né? É merda. Porque se o cara... Ninguém realmente gostava dele. Não, porque se o cara mora na cidade, tá ligado que ele tem a fruta por lá. É, ele era o bucha da cidade, por assim dizer. Então, ele vai aceitar comer a mora com as frutas com aquela mora e vacilão. É, se você seguir por esse caminho, então eles foram pra lanchonete, eles foram psicotropicamente envenenados ali, e depois eles chegaram no cinema, e quando eles sentaram naquele cinema vazio, tudo que eles viram, eles morreram envenenados assistindo os próprios medos, as próprias psiques deles sendo reveladas, até o ponto em que todos morreram envenenados assistindo um filme. Não. Isso explica a música, né? Porque assim, eles não estavam na floresta, eles estavam, sei lá, no cinema, e aí aquela música era do próprio cinema, por isso que eles ficavam ouvindo. Pode ser. Pode tudo ali era uma alucinação, menos a música. É possível, cara. A música era real. Eu, do meu lado, eu já interpreto esse filme como, independente deles terem sido envenenados ou deles terem seguido a trilha até o final, mas é um... Como eles falam do número, do caso lá no início, que é um tornado, que a vida de todo mundo, de certa forma, era sem sentido. Que você trabalha, você se dedica a alguma coisa, você busca alguma coisa, uma realização pelo fim do teu trabalho, e no fim das contas, não serve pra porra nenhuma, que você... Não serve pra nada. É, exatamente, você simplesmente vai morrer como todos, e nada do que você fez tem qualquer serventia pro mundo como um todo. O mundo continua existindo apesar de você, cagando e andando pra você, por você tentar fazer a diferença, e é um filme muito niilista. Você vê que cada uma das pessoas, sendo os irmãos, a Erin e o Daryl, que brigam o tempo todo, ou o Sai, que tenta ser o protetor, ou o Walter, que era o cachorrinho, ou a Melissa e o e o Ted e tudo mais, cada um tinha a sua própria busca ali, mas no final essa busca ficou infrutífera. E o Ted, que era o fotógrafo da galera, o cara que era destinado a realmente, a visualmente registrar o que aconteceu, ele mesmo enlouquece no final por ver a constatação de que no final nada importa. Eles passaram aquela viagem inteira pra absolutamente porra nenhuma, que eles apenas alimentaram, como a Melissa, a esposa dele, acaba virando um ser incrustado numa árvore aberrante, que todos eles estão apenas alimentando a próxima geração de pessoas que vai passar pela mesma coisa. É, quem vai vir atrás deles, né? Isso, exatamente. E porra... Aí o próximo filme é o filme do Bruxo de Blair. The second one's the Oz movie. They found it left in the projector. Eu considero, na boa, que esse filme, o Yellow Brick Road, é um, apesar de não ser um found footage, é um Bruxa de Blair melhorado, porque ele tem muito mais referências. Porra, tem um crítico de cinema americano chamado Gene Shalit. Vocês podem achá-lo na internet através do Gene Shalit Mustache, porque ele tem um bigodão daqueles invejáveis, assim. Quando eu assisti o filme a primeira vez, eu fui atrás da resenha dele, eu entrei em contato com ele por meio do blog dele pessoal e eu falei com ele e debati algumas críticas e ele falou: caralho, a mesma coisa que eu falei, isso é um Bruxa de Blair melhorado, assim, o troço tem uma infinidade de referências pra tudo e, no entanto, qualquer pessoa pode tirar sua mesma conclusão, que é uma coisa que o filme da Bruxa de Blair não deixa a pessoa fazer. É muito contínuo, o filme da Bruxa de Blair, né, eu me lembro até hoje, eu era moleque quando assisti pela primeira vez e tava com um pouco de medo. Quando ele acaba, eu olhei: acabou? Mas era isso? Vocês estão me tirando, né, velho? Pô, eu quero meu dinheiro de volta. Mas aí eu queria perguntar pra vocês. Almir, se você pudesse citar um outro filme, não que seja igual, porque esse filme é bem, bem estranho por si só, mas um filme que desse a mesma quantidade de indagações pra pessoa, que a pessoa tem que pensar e tirar sua própria conclusão depois de ver, qual filme você recomendaria pros ouvintes aqui do nosso Teatro Escuro? Mano, um nível assim, mais um nível de loucura, assim, indagação, seria A Máscara das Ilusões, da Ilusão. Não sei se você já assistiu esse filme. Não, não assisti não, cara. Pô, fala mais sobre ele. Aí uma menina que ela estuda artes e ela vai pro mundo dentro do espelho. E nesse mundo dentro do espelho, todo mundo usa máscaras. Tipo, tem gente que tem máscaras que é tipo da pessoa que ela conhece. Ela mesma usa máscara. Então, é meio confuso contar a história desse filme, que é uma bagunçada. Ok. Ouvintes, aí, se vocês quiserem saber mais, terá A Máscara das Ilusões, estará aí citado no post para vocês, no IMDb, pelo menos, se eu conseguir achar a referência, estará citado para vocês procurarem. E Diego Favero, nobre padrinho, diga pra gente qual filme você recomendaria que teria a mesma, não necessariamente temática, mas a mesma aura de mistério ou indagação que esse filme tem. Cara, tem um filme que é excelente, ele também tem um orçamento meio baixo, até porque ele é um filme bem simples, e ele é um filme que, assim, eu não posso adiantar muita coisa dele, porque qualquer coisa que eu vou falar vai meio que estragar o filme. Ok. Esse filme você tem que ver sem saber nada sobre ele. Ele tem na Netflix, vai ter aquela sinopse cagada na Netflix, não lê a sinopse. Só assista o filme até o final. O nome do filme é The Gift, O Presente. Ele é de 2015. Opa, um filme razoavelmente recente. Ele é bem recente, de 2015. Pouca gente viu, eu não conheço muitas pessoas que viram esse filme, mas esse filme, ele é muito bom, ele é um suspense muito bom, e é só o que eu vou falar pra vocês. Só assistam, porque, assim, qualquer coisa que eu falar a mais, vai tirar aquela indagação que você vai ter quando você vê o filme. Sabe assim, que esse filme não, é só isso que eu tenho pra dizer. Não dá pra falar muito mais que... Muito bom, ouvintes. Aí tá no... A página estará listada também no post pra vocês, o The Gifts. Recomendação de Diego Favero. The second one's the Oz movie. They found it left in the projector. Ah, que filme gostoso de assistir. Me deu até ânimo de voltar a querer enlouquecer a humanidade. Pensador sem imbecil, levanta do chão e para de berrar por piedade como uma criança birrenta. Fala de novo da infinitur, porque eu estou com fome e você parece bem coxudo. Pra eu arrancar um dos teus pernis de lanchinha é um pulinho. Anda, vai, vai. Sim, mestre. Desculpa, enxuguei as lágrimas. Esse filme... Sim, mestre, senhor, ouvintes. Perdoa a choradeira, mas minha alma tá em frangalhas com esse filme. Peraí, um pouco de compostura. Infinitur, Agora vai. Infinity Tour. Turismo levado a sério, não como nesse filme chapado. Na Infinity vocês não correm perigo de irem parar numa trilha rumo à loucura e danação. É turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, eventos culturais, luas de mel, turismo corporativo. Olha, é tanta forma de turismo ao alcance de vocês que nem vão precisar de uma estagiária com o GPS na mão pra achar. Embarquem nessa viagem de uma vez, não fiquem aí parados esperando o bundão do Walter fazer um teste psicológico em vocês. Vão lá em bladobladoblado.infinity.tour.br, os links estão no site, no post em toda parte. Curtam a Infinity no Facebook, aproveitem pra dizer que a conheceram, como eu falei, aqui neste redondo de turistas loucos e vão já fazendo as malas. Não esperem aquele lanterninha sinistro vir buscar vocês pro cinema. Quem será uma hora dessas? Correio! You have mail. Que ótimo, meu totozinho carente. Agora senta aqui no meu colinho que eu estou com saudade de acariciar tua alma com minhas unhas afiadas. E vai lendo os comentários, sim? Ai, ai, ok. Ai, Lorde, Senhor do Caos, por favor, só para de cutucar o meu esfínter, que isso dói. Eu não sou boneco de ventrílogo, porra. Deixa aqui, por favor, eu leio as mensagens que recebemos desde o Necrofilme com 6, quando assistimos ao filme All About Evil, com as participações da Condessa Vanora e Raíssa Fluvier. Que isso, pensadorzinho do inferno fétido. Eu estou só fazendo uma cartografia das tuas entranhas. Afinal, a opinião pública deve conhecer tudo o que você esconde. Anda com as mensagens, que eu tenho mais 29 dedos, sabia? Caralho, tô fudido. Ok, mestre. Primeira mensagem de Darley Santos, nosso comentador profissional, que diz... Ô, louco, até o mestre das trevas saiu correndo, é mole? Parece que o feminismo tem seu lugar até no plano sobrenatural, né? Risos. Ei, Layers of Fears tem um conceito bem interessante. E esse filme, All About Evil, é mais uma trecheira dos demônios. Risos. E olha só, com Cassandra Peterson estrelando. Pra deixar claro, mano Darley, eu não saí correndo. Eu só não gosto de habitar o mesmo universo com certas pessoas brutas, mandonas e indesejáveis. E nem considero All About Evil exatamente trash. Ele é apenas uma comédia fofa sobre o cinema trash de maneira geral. Uma homenagem. Sobre Layers of Evil, estou dando uma olhada agora enquanto uso a pança do pensador louco como sofá. Tem razão, é interessante mesmo. Além do que, Cassandra Peterson é uma musa em qualquer lugar do universo, dentro ou fora do inferno. Eu mesmo sou muito fã. Passar mal, humano, e volte sempre que houver novos filmes no Teatro Escuro. É, pensador, lê a próxima. Ai, sim, senhor. Próxima mensagem de José Castanhas Neto, o nosso advogado lá do NetoCast, do NetoCast Esportes ao Vivo, e diz ele aqui pra gente. Parabéns, pensador Vanora e Rai. Excelente episódio. Botaram o chefão dos infernos pra correr, risos. Fiquei curioso pra assistir esse filme e vou procurá-lo. Olha lá, hein, pensador, risos. Muito bom. Novamente, parabéns aos participantes e pensador. Abraços, brother. Neto, seu advogado das trevas. Apesar de minha... superior a estar presente e eu não ter podido comparecer, o filme é muito bom, sim. Assista-o. Vai te ajudar a escalpelar mais clientes. E Neto, o imbecil pensador agradece teu comentário, mas diz que sente saudados, pois há tempos você não aparece aqui no Teatro Escuro. Não me faça ir em teu encalço. Meu departamento jurídico é bem pior que a OAB. Fique avisado. Leia a próxima. É, senhor, sim, senhor. É, a próxima mensagem foi da própria Raíssa Fluvier, que participou do episódio passado, e ela diz... Pensador, meu bem, esqueci de comentar. Foi um grande prazer participar do podcast, mas nunca mais me chame pra isso de novo. Mestre, eu amei a senhora, e sim, você é mil vezes superior ao mestre de Achagu. Desculpa, mas é verdade. O filme foi muito bom de assistir e gostei pacas. Espero que tenham gostado da música. Beijos e bye. Raíssa, musa deste teatro mal frequentado. Aquela sessão de cinema foi muito melhor com tua presença. Só me frite e estava sobrando mesmo aqui. Ah, aquela demônia indesejável. Esteja sim convidada a participar mais vezes, desta vez sem a presença dela, e verá que sou muito melhor. Tenho até o couro arrancado do pensador louco para provar. Tua escolha musical foi muito boa também. Volte sempre, e isto não é um pedido. Muito bem, sua besta. Cansei de brincar contigo hoje e teu rabo já está mais aberto que o túnel vazio da tua alma, seu arrombado. Faça o encerramento. Porra, que grosso, cara. Que grosseria do inferno. E isso não tô falando metáfora, não. Então tá, amados e odiados ouvintes do Necrofilme, obrigado por estarem aí ouvindo mais um episódio que acaba sendo uma viagem pra insanidade total. Todos os links comentados durante o episódio estarão no post, inclusive o filme inteiro, que, como falamos, nunca foi lançado no Brasil, mas o grande Almir descolou um link e ele está aí no post. Deixe seus comentários aqui no site, por e-mail ou nas redes sociais, e eles serão lidos pelo mestre no próximo episódio. Sejam nossos padrinhos, participem de nosso grupo do Telegram, assinem nosso feed, deem 5 estrelinhas no iTunes, estamos todos, eu, Lorde de Archagura e uma legião de cidadãos loucos desaparecidos esperando por vocês. Então assistam, continuem compartilhando, indicando e promovendo cultura boa em todas as suas formas, estilos e mídias, por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos e olhos que quiserem ouvir, ou ler, ou ver. Cultura livre, sempre. The second one's the Oz movie. They found it left in the projector. Mas agora estamos chegando ao final da nossa sessão de cinema, do nosso Necrofilmicon. E eu gostaria de pedir, começando por você, Almir. Meu amigo, diga para o pessoal onde é que o pessoal te acha, se seja em redes sociais ou seja em podcasts, onde é que o pessoal pode achar a tua presença nefasta. Então, pode me achar no curvadegil.com.br ou aqui mesmo, de vez em quando eu apareço no Exadoff. No Exadoff. Desleituras, teve um conto fantástico no Desleituras. Estamos por aí. No Telegram, a gente tá fazendo bagunça lá por lá também. Muito bom. Então, vocês encontrarão os links para Almir Ribeiro, nosso Ripaman, nosso Jack Ripa Negra, ali no post vocês encontrarão. E Diego Fávero, nobre padrinho, cara, um prazer imenso poder gravar finalmente, novamente com você, que andou tão sumido por aí. Fala aí, cara, tuas redes sociais, teus projetos e tudo mais. Ah, primeiramente, prazer é todo meu e assim, vocês podem me encontrar lá no grupo do Telegram mesmo, do Pensadores Loucos. Entre no grupo que eu vou falar. Olha só, entrem no grupo, falem com ele. Olha, do jeito que ele anda sumido, rezem um Pai Nosso, tracem um pentagrama no chão pra ele aparecer. Mas eu espero que a partir de hoje ele passe a aparecer mais. É porque ele tava fazendo a trilha aí. Tô sobrevivente. Chegou do cinema ontem. Não lembro de nada. Comeu muita mora. E agora eu vou sortear, como sempre. Eu estou aqui com uma moeda em minhas mãos. Eu vou sortear, como sempre. Diego! Eu! Música você consideraria digna pra gente encerrar, uma música que tem a ver com todo esse filme louco que a gente assistiu até agora? Cara, uma música que é recente também, que eu acho muito boa e que meio que dá um ânimo depois desse filme muito louco, assim, que vai fazer você dar um up, assim, no seu humor, que seria Life on Death Road, do Yorn. Olha aí, muito bom. Nossa. Esse é um filme mesmo, assim, é um filme que se você assiste, você abstêmio, você é tipo straight edge, você nunca tomou nada mais forte do que água mineral com gás na vida, vai fazer você se drogar. Então fiquem aí com Life on Death Road. E, ouvintes, muito obrigado por acompanharem mais um Necrofilmicon, por assistirem mais um filme completamente louco e desvairado aqui em nome do mestre de Archagur. Abraço a todos e fomos! Falou! Falou! Falou, pessoas! Ai, ai, ai. Olha só, esticar as costas. Quem diria? Até que não foi tão ruim assim. Tirando pelo meu rabo, que ainda tá ardendo, é o primeiro necrofilme com que eu passo inteiro sem ser assassinado. Nossa, aquele desejo que eu fiz do Mágico de Oz deve ter funcionado, olha só. Funcionou melhor do que se eu pedisse pro Macedão, aquele demônio, e eu nem precisei pagar dízimo. Ai, ai, agora é só... Mas que porra? Quê? Por que que o chão tá virando esgoto? E essas mãos brotando lamaçal me agarram... Para, diabo! Que futum horrível! Mas como? Zumbis do SNI querendo voltar à vida, ressurgindo da merda? Eu tenho que... Eu não consigo me pegar... Eu tô derretendo, para! Eu tô derretendo da merda do esgoto! Me larga! Por que, meu Deus? Eu tô derretendo! Tá tirando, mano. Você não falou que queria qualquer bagaço pra gravar a porra do episódio? Obrigado de coração, MC Kitulu. É sempre bom poder contar contigo, Pimão. Como estão as coisas no abismo? Aliás, pelo que eu soube, foi teu aniversário recentemente. Meus parabéns, espero que tenha sido uma festa dos infernos. Suave, mano, fechou. Qualquer coisa dá um toque lá em Oscar, a gente tá por aqui.